Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Goldcast. Hoje, como vocês já podem perceber de cara aí, o João não está apresentando, Então hoje vai ser o que bom. costuma ser um bom sinal. Exatamente. Costuma ser um bom sinal. Eu estou aqui junto com o Vini e o Timbó. Aí. Olá, Timbozinho. Oi! Fala aí. E aí, gente? Tudo bem? Em breve aí, preparando a pauta do Goldcast de metal progressivo aí. Só eu e o Timbó, 4 horas falando aqui. E o Luiz, e o Luiz. Não Ah, esquece Luiz do também, Luiz. Luiz também. Luiz diz que vem. Hoje temos também dois convidados. O Pedro já é prata da casa já. O Pedro já participou aqui em outras ocasiões. Menino Pedrinho, fala aí. E aí, bom demais? Passar vergonha aqui de novo? E hoje contamos aí com um correspondente internacional, que talvez no meu caso não seja tão internacional assim, já que a gente mora no mesmo país. O Alexandre Oliveira. Opa, você mora na Alemanha, né? Eu moro em Berlim. Diferente, outro país. Ah, bom. Rinha de gringo, né, Mas velho? Rinha de gringo. ouvi dizer aí que vocês iam falar mal de umas bandas aí, eu resolvi topar participar É, aqui, pois porque é um é. esporte que eu admiro Já muito. que você cantou a bola aí, eu vou apresentar o tema hoje. Eu acho que foi no último episódio que a gente tava falando, que eu tava falando, pra mim nem convém muito ficar falando mal de banda. O negócio é falar bem das bandas que eu gosto e não ficar dando palanque para as bandas que eu não gosto. Sim. E aí eu tive a ideia maravilhosa de me contradizer e gravar um disco sobre discos Pera, decepcionantes. você gravou um disco? Bandas que gravaram discos decepcionantes. Eu gravar um disco? Não, gravar um episódio. Não, é que você falou. É que você falou que você gravar um disco. Ah, não, mas se eu gravar disco é decepcionante, com certeza. Ô Vinícius, chama a vinheta aí. Toca a vinheta! Saudade de dizer isso, meu querido. Bom, vamos lá. Eu separei aqui, eu falei aqui já com o Vini e com o Timbó anteriormente. O Pedro e o Alexandre foram pegos meio de surpresa aí. Que vamos categorizar esse episódio em três partes. A primeira é discos que você achou decepcionante porque você estava esperando muita coisa deles, ou seja, na época que saiu você foi ouvir e não gostou. Aí, segundo, bandas que voltaram depois de muito tempo, ou que lançaram um disco depois de muito tempo, ou que voltou à formação clássica e gravou disco e não correspondeu às expectativas. E por fim, bandas que lançaram discos que não são tão bons, mas que você também não acompanhou na época em que esses discos foram lançados. E eu acho que vamos começar então pelos discos que você hypou por antecedência e depois teve as expectativas frustradas. Eu vou começar de baixo para cima aqui na ordem alfabética que tá aqui no Discord. Vini. Bom, então vamos lá. Esse podcast vai ser um podcast para testar amizades, né? Antes de gravar, eu já tomei uma chamada sobre isso. E eu vou falar sobre esse álbum mesmo, porque eu ouvi ele e tinha um hype tão grande em cima desse álbum, tipo assim, pô, esse cara não lança um disco faz tanto tempo, a tomar no cu, pô, vamos ver. Daí eu tava, caceta, vamos ver o que vai dar nisso aí, né? E eu ouvi e tipo assim, não foi ruim, mas Sabe quando você fica tipo assim, queria mais? Deixou a desejar? É, que é o filho inóculo do Tu. Ah, não! Que assim... Pronto, acabou. Acabou um álbum, a amizade. É um álbum bom? É um álbum bom, eu gostei dele, mas ao mesmo tempo que eu gostei, porque eu não sei se alguém chegou a pensar sobre isso, ou pensar dessa forma. Ao mesmo tempo que eu gostei do álbum, eu me senti decepcionado, saca? Porque, tipo, eu gostei, mas eu queria ter gostado mais. Não sei se é porque eu amadureci um pouco mais a ideia. Mas aí é problema de caráter, né? Parei pra ouvir o disco mais algumas vezes, mas eu parei pra pensar assim, pô, perto do que o Tu faz, esse aí tá... É decepcionante, saca? Então, tô aí testando minha amizade aí já com o Timbó, né? Que já tá bolado comigo antes. Enfim, hipocrisia, né, cara? É um álbum que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio decepcionado com ele, assim. Eu acho que, tipo, na época o hype foi bem grande, assim. Eu escutava ele diretaço, assim. Escutei várias vezes o disco. Mas depois eu parei pra pensar, assim, porra... Não, né? Cara, eu sou obrigado a concordar com o relator aqui. Eu ouvi, não tantas vezes quanto você, mas... A minha lembrança desse disco é que eu não lembro de nada sobre ele. Isso eu acho que já é a prova de que ele não é um disco marcante, né? É assim, tipo... Não, esse disco ele é bem esquecível mesmo, cara. Tirando a primeira e a segunda música, o resto... Tocar e agora eu não vou saber de que álbum. Eu não sou um grande fã de Tu, não. Eu gosto bastante do Lateralis e do 10,000 Days, mas é isso. É mais do mesmo. A questão é que o mesmo do Tu já é um nível um pouco acima de grande parte das bandas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, ter um disco mais do mesmo é um bom sinal no caso deles, eu acho. Então você acha que o Tu envelheceu mal? Cara, não sei. Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que eu não tenho opinião formada. Cara, não sei se é o Tu que envelheceu mal, mas esse disco aí, você pega ele pra ouvir e, tipo... É bem o que tu falou, Pedrinho, sabe? É duas músicas que você lembra, que é as duas primeiras, que é Firinóculo e Pneuma, que, tipo assim, que são baita música, saca? Que isso! E se eu não me engano, acho que a gente até gravou um Goldcast falando bem do álbum do Tu. Eu não lembro... Tipo, já devo ter cagado uma... Tamo cagando regra, né? Já devo ter falado bem pra caralho desse álbum. Mas isso era um bom tempo atrás, né? Tipo, agora, parando pra ouvir e parando pra analisar bem a situação, foi meio, tipo, mais do mesmo, que nem o Alex falou, né? Tipo, que nesse caso é bom, mas rolou aquela coisa assim, porque, cara, era um hype, era muito grande. Eu lembro que o Matuza tava pilhadaço pra esse disco, saca? Tipo, vai ser álbum novo do Tu, pá, trocando ideia, falando de som. Aí saiu o som e todo mundo assim, porra, fuder, baita disco e tal. E tipo, isso aí, saca? Tipo, sei lá, acho que uns 3, 4 meses depois, caguei. Parei pra ouvir mais não. A fanbase do Tu é uma das mais chatas que existem no mundo. Você tem que ter isso em mente, né? Inclusive, pode colar aqui em casa que eu voltei a treinar, não tenho medo não, tá? Tô indo, pô, então. É, o progueiro em si é chato pra caralho. Anda de mão dada com a galera do Dream Theater. Não, fã do Dream Theater não sai... Aí, ó. Fã do Dream Theater não tem problema que eles não saem de casa. Agora, fã do Tu é foda. É verdade. E tem a questão da carência também, né? A banda fica muito tempo sem lançar disco, e aí... Não sei, todo mundo vai escutar quando sai, né? Tem isso também. Aí acaba gostando, acaba tentando forçar, né, a gostar, mas aí passam-se 2, 3 anos, você percebe que você não voltou a escutar mais aquele disco, né? Porque passou a carência, né? E aí que, o disco ele desce no conceito, né? Então, mas é que tá. Eu vou falar pela minha experiência própria. Uma das minhas músicas favoritas do Tu hoje é desse disco. Polêmicas. Que é Invincible. Que não tá nem entre as músicas que o Vini falou aí. Mas tá quase lá, hein? Porque é a terceira música do disco, hein? É a quarta. Vem não. Quarta. Mas, tipo, a nona música, que é Tempest, também é uma das melhores do Firinóculo. E aí, tipo... É que é foda. A banda ficou tanto tempo sem lançar alguma coisa, mas se você for parar pra pensar, mesmo ficando lá, sei lá... 20, anos sem lançar nada, não teve outra banda que fez um som na mesma pegada. Não existe outra banda que faz som que nem o Tool, tá ligado? Já apareceu cópia de tudo quanto é jeito, várias bandas, não sei o que, é o novo Tool, não sei o que, é o novo Tool, mas nenhuma é, tá ligado? E aí, o Fear Inoculum, o que que ele é? Ele é, mano, o melhor. É você pegar, tipo, os elementos que fazem o Tool ser o Tool e é isso, tá ligado? Não é, tipo. Eu acho que o grande erro da galera foi esperar que ia ser um bagulho revolucionário, como foi quando o Tool surgiu, tá ligado? Mas no fim é os caras fazendo aquilo que eles sabem fazer, Que tá ligado? É o hype. Mas é o que é mais deles. Tem. Mas foi o hype da galera, isso aí, cara. É o que mais tem. Caricaturas de si mesmo. Ou seja, o Fear Inoculum é um álbum cover do Tool. Cover dele mesmo. Porra, Pedro. Não, é um disco. É a banda fazendo aquilo que a banda sabe fazer, ué. É tipo. Saca? Eu tenho que concordar que a Tempest é boa mesmo. Eu vi o nome dela, lembrei. Essa é boa mesmo. Fica aí minha errata. Tipo, eu acho que, por exemplo, é um dos discos que o Maynard canta melhor. Sei lá. O trampo do Chancellor com o Danny Carey, tipo, também tá fudido, tá ligado? Os caras estão... O instrumental tá, tipo, é um dos melhores, velho. É que é aquele negócio, o som amadureceu, os caras fizeram turnê trocentos anos tocando sempre as mesmas músicas de antes, mas isso não quer dizer que, tipo, o disco seja inferior... Ou qualquer coisa. Mano, é eles fazendo aquilo que eles sabem fazer, velho. Eu gosto que o Timbó é um gentleman, tá ligado? Porque quando eu falar mal de Sepultura, vai ter nego querendo me surrar aqui. Depende do disco que você estiver falando. Aí a gente deixa pra próxima vez. Vocês que são mais fãs do Tool do que eu, vocês acham que tem alguma possibilidade daqui a 10 anos, 15 anos, esse disco último ser considerado um pouco melhor do que o que vocês consideram ele hoje? Boa. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Mas eu acho que daí é uma questão mais de hype e da galera do que da banda em si, saca? Porque é que nem o Timbó falou, os caras são bons, saca? Mas a galera ficou muito hypada. Cara, eu acho que não. Então, acho que tem isso. Eu acho que não, sabe por quê? Eu imagino que daqui uns 10, 15 anos, quando as pessoas falarem, cara, eu vou ouvir um Tool, 90% delas vão cair no Lateralus e não nele. Mas porra, mas aí também você não quer comparar o Lateralus com esse disco, né, porra? Mas aí é que tá. Não é o tipo de banda que você fala, cara, hoje eu vou ouvir a discografia do Tool. Assim, eventualmente vai ter gente que vai fazer isso, mas a tendência de pessoas que param pra ouvir discografia é cada vez menor. Uhum. A gente tá pensando que 10 anos, se a pessoa estiver ouvindo uma playlist do Tool, já tá bom demais. E aí, nesse caso, eu imagino que a maioria das músicas será do Lateralus. Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo também, tipo... É que o Tool, mano, ele não tem, tipo, um disco... Lógico, o Lateralus é o melhor disco de todos. Mas ele não tem um disco que é 100% perfeito, tá ligado? Tipo, o Lateralus, mano, é o melhor disco, indiscutivelmente. Mas, tipo, tem umas faixas que passa despercebido. E é a mesma coisa o resto da discografia inteira. O Anima, mano, tem, tipo, 4 músicas muito foda. Nossa. E o resto é passável. O Ten Thousand Days é a mesma coisa. O Fear Inoculum é a mesma coisa. Tipo, isso que eu quero... Esse é o ponto que eu quero chegar, tipo... É a consistência, os caras são consistentes, é isso. Eu acho que não esperar um negócio mega revolucionário e não sei o quê, mano, isso aí foi bobagem da galera, velho. Porque já se conhecia duas das músicas do disco já há muito tempo. Porque eles tocavam Descending e Invincible em vários shows. Já, tipo, há, sei lá, 5, 6 anos atrás. Então já tinha uma ideia do que ia vir, saca? E, meu, é o que é Tool. É o que o Tool faz sempre, daquela mesma vibe. Então, vai levar Ten Thousand Days pra chegar ao outro álbum. Timbozinho, sei que já tava com a palavra aí, já manda o teu disco aí pra gente falar mal. Ou bem. Eu vou falar que o hype foi criado com base na formação que essa banda apresentou, porque é um dos ditos supergrupos. Né, que surgiram nos últimos tempos. Vou falar que o hype... Nenhum supergrupo dá certo, né? Inacreditável. Então, quando eu vi essa formação, eu falei assim, pô, isso aí tem chance de ser um negócio foda. E no fim, me decepcionou muito, que é o Killer Be Killed, que, porra, Greg Puciato, do Dillinger Escape Plan, Né? Na época era o batera do Mars Volta, que tava junto com eles, que eu esqueci o nome dele. O Troy Sanders do Mastodon e o Max Cavaleiro, né, mano? E aí, o Max morreu em 92, você esqueceu disso. Ele morreu lá em Barcelona. Aí ele foi substituído. É igual a Avril Lavigne, que morre e vai sendo substituída. O Max é o Paul McCartney, né, que morreu. Depois do... Como é que chama a turnê de Barcelona lá? Under Siege, 92? Morreu lá. Então, esse, mano, isso é uma da parada que, tipo, quando surgiu na época, todo mundo falou, nossa, não sei o quê. Porque, velho, o Dillinger Escape Plan meio que tinha acabado, né? E também já tinha características de supergrupo também, né? Isso. A banda que veio bem conceituada. E aí, tipo... O Troy Sanders veio do Mastodon, o Mastodon tá tipo, no auge, né? No... O Max... Max é o Max. É o Max? É isso, né? É isso. Tem gente que não vê isso como algo tão bom assim, mas... Ah, mas aí é porque a pessoa tá errada. Não, né? E o batera na época era o batera do Mars Volta, né? Que também tinha acabado. Então, tipo, ficou todo mundo assim, caralho, um monte de gente que tá aí sem fazer nada e tal, os caras... E o Max que faz um milhão de coisas e o Troy Sanders que é o do Mastodon. Pô, os caras vão fazer um disco foda e tal. Esperava um negócio mais até mais puxado pro prog um pouco. Sim. Com algo mais extremo. Ah, foi por isso que tu não... Por isso que tu ficou assim. Max Cavaleiro prog. Não, eu fiquei esperando um prog mais extremão, tá ligado? Um negócio, tipo, mais pesadão, mais, tipo... Saiu o disco, é tipo Alter Bridge com plural, velho. Eu achei esse comentário extremamente ofensivo, cara. Porque se eu chamar uma banda de Alter Bridge com vocal gutural, cara, é chamar a banda de ruim, cara. Tava no dia que o Timbó inventou esse apelido, porque ele estava deveras puto, porque tava tomando chuva comigo e lembrou do Alter Bridge com gutural. Eu tava no nascimento desse negócio. Mas aqui, tem que fazer uma distinção aqui entre uma super banda, né? E um super projeto, né? Porque no projeto os caras não entram 100%, na minha opinião. Cara, depende. Será? Eu não sei se todos são assim, não. O primeiro do Down é um projeto e, cara, tem sua relevância. É bom demais. Exceções sempre tem, né? Mas eu digo assim, um projeto, às vezes, você não fica anos compondo, ensaiando, fazendo tour... Com os mesmos caras, né? Você chega lá com suas ideias, trabalha rapidamente, né? E lança. É. Ah, mas podia ter arrumado umas ideias melhor, né? Nossa, tem umas músicas lá que, meu, quando eu escutei a primeira vez, baixei o disco lá, tal, vazou e tal, pô, aquele é biquinho, não sei o que, não sei o que. Ah, vai dormir, velho. Ah, licença. Eu não escutei o disco que eles lançaram ano passado, até agora, por birra, velho. Ó, e é ruim. A galera fica falando que ele é bom, é um álbum ruim. Aí, se é o Arthur que estiver ouvindo isso aí, ó, ele fala que é bom, é ruim. Tá vendo? Não tô errado. E é isso. Essa é uma das minhas decepções pessoais. Pedrinho, você que caiu de paraquedas hoje aqui no nosso tema. Manda o teu aí. Cara, de supetão assim, você tava fazendo um carinho no meu gato, porque agora eu sou uma tia dos gatos. O Operfão, cara, com o Heritage. Na verdade, eu tô na dúvida entre ele e o Pelo Comum, mas acho que o Heritage, porque o Heritage foi o começo do fim. O Operf, né? Tava na minha lista também, mas o Ghost Reveries. Eu acho que esse é o disco mais decepcionante da história pra mim. Nossa, cara. Não, o Heritage, cara. Que o. Não, o Heritage é legal. É que o Heritage já não esperava mais nada. Depois do Ghost Reveries, eu parei de esperar qualquer coisa, assim. Mas aí veio pelo menos o Watershed, que você fala, pô. É um disco legal. É um disco legal, mas não se compara. Tipo, assim, talvez eu seja muito suspeito pra falar, assim, mas... É, o Alexandre também, eu acho que vai falar isso também. Que talvez o Blackwater Park seja a última grande obra-prima do metal, assim. Desse milênio aí, não saiu nada melhor do que ele, não. Ah, pode crer. Meio que o metal morre, assim, em termos de obras-primas... Quando eu digo obras prêmios, eu tô dizendo assim, comparadas aos anos 70, 80 e até alguma coisa dos anos 90, né? Sim. É, eu acho que pra mim ele é o último, sei lá. Eu gosto muito também do My Dying Bride, que saiu na sequência ali, o Dreadful Hours. Mas eu acho que pra mim esses são os dois últimos grandes discos, assim, de falar, putz, nota 10, assim, do metal extremo. É que não é um disco só que ele simplesmente continuou alguma coisa ali, ele de que ele expandiu, né? Ele tem, como que eu posso dizer? Exato. Ele não é um disco só de metal, assim, ele é um disco que ele criou um estilo novo, ele sabe, ele expandiu as influências da banda, é difícil dizer. Né? Não é simplesmente você falar assim, ah, vou tocar um disco aqui de thrash metal aqui, que vai ser mais ou menos a mesma coisa que já foi feito nos anos 80, e aí você não expande, né? Então é difícil superar aquilo que já foi feito 30 anos atrás, mas no caso deles, eles fizeram alguma coisa, pelo menos, nova. Não, você pega o Still Life e depois escuta o Blackwater Park, cara, é outra banda. É uma evolução absurda, né? Mas ainda tava seguindo o mesmo caminho. Você consegue encontrar todos os elementos do Still Life dentro do Blackwater Park. Só que nenhum dos elementos que... Assim, a gente tá falando de, sei lá, uma escadinha, assim, né? Eu gosto pra caralho, assim, dos 5 primeiros discos do Opeth. Eu acho que naquela época talvez tenha sido minha banda favorita ali por um tempo. Mas todos os elementos que estão nos 4 primeiros discos, você encontra eles no Blackwater Park. E posteriormente você já não tem mais isso. Mas eu acho que o Deliverance e o Damnation ainda são dois discos, assim, que eu gosto bastante, assim, sabe? São mais diferentes. Eu acho que o Deliverance é bem abaixo no sentido técnica, no sentido melodia. Mas ele meio que se completa com o disco acústico que vem na sequência. Então, isso meio que acaba compensando. Só que aí depois os caras assinaram com a Roadrunner lá. Eu não sei se a gravadora meteu a mão absurdamente. Os caras baixaram a afinação. Começaram a flertar com metal moderno ali. Cara, já é uma mudança totalmente, assim. Eu acho que o grande elemento que eles tinham no som deles era trazer uma certa nostalgia, tanto do rock progressivo setentista, quanto do death metal do final dos anos 80 e começo dos anos 90. E eu acho que a partir do Ghost Reveries eles mudaram isso. Eles já miraram muito mais pro presente, pro futuro, fazendo um negócio muito mais moderno que, pra mim, descaracterizou totalmente o que eles eram. Eu acho que os méritos do que a banda era deixaram de existir ali. Eu acho que quando o Heritage saiu, já... Sei lá, deixou de ser uma banda de metal, mas aí já tava mais antenado com esse prog que eles já estavam flertando ali do Porcupine Tree, do Steven Wilson e, sei lá, tanto é que estão nessa aí até hoje, né? E tem muito fã absurdo dessa fase. Eu gosto mais do Opeth prog do que do antigo, cara. Ah, e tá equivocado. Gosto mais. Não, mas aí é questão de gosto. Também. Agora, já que vocês falaram do Heritage aí, eu gosto muito dele. Eu também gosto dele. Comecei a gostar dele depois de todos os outros que saíram, né? Eu olhei ele com outros olhos. Eu falei, putz, cara, esse disco, no dia que saiu, eu achei ele ruim. Mas depois, vendo todos os outros discos posteriores, não que você pega ele pra ouvir, cara, o disco não é o que eu tava esperando. É ruim, mas comparado com tudo que saiu, velho. Porque não é mais. Não tem mais guitarra, o Michael não toca mais guitarra direito. É um negócio muito mais voz, teclado. O teclado tá no talo. Esse, você não gosta do Watershed, ou Alex? O Watershed ainda tem... Eu gosto. Tem aquele negócio do metal ainda, só que ele foge um pouco do prog dos anos 70 e foca, muito, eu acho, muito no folk. É, o Watershed eu acho legal. O que eu não gosto é do Ghost Reveries. Mas aí é porque eu já vejo ele com uma cara muito mais moderna de bandas que eu já não gosto, assim. Eu já vejo que ele comunica muito mais com os Mastodon da vida, que é uma banda que eu nunca dei muita bola, do que se comunicava, sei lá. Os antigos pareciam uma mistura de Beatles com Gorment, com, sei lá, com Dismember. E era isso que eu gostava. Perdeu a identidade, né? É, perdeu a identidade. Inclusive, eu acho que o Tim Ball, ele ouviu o Opeth ferrado, cara. Ele não gosta do Eu ouvi todos os que me recomendaram, velho. O T-Boy, ele não gosta de Opeth, cara, porque ele não quer ouvir todo mundo falando. Eu sabia que você ia gostar. Mas mas ele vai gostar da fase mais prog do Opeth, cara. Eu ouvi também, não gostei também. Aí já não tem como te ajudar aí também. Eu acho que o T-Boy, o problema dele é com o vocal, né? Depois eu que sou do contra. É. Sou cancelado em todas as redes sociais, todos os meus círculos de amigos, mas eu não consigo gostar de Opeth. Beleza. Não, depois você vai apanhar na rinha de prog que vai ter na Paulista, ele vai tomar um soco do nada lá dos caras. Mas vai ter gente pra fazer uma rinha de prog? Não tem gente suficiente pra fazer isso. Não tem, cara. Cara, o sonho da minha vida era não gostar de Opeth hoje em dia. Porque a fanbase é a fanbase mais chata do mundo. Vocês estão falando aí de mal do Heritage, né? E anteriormente vocês falaram aí de super bandas, né? Eu acho que o Heritage, talvez, não pra mim, eu tô de boa com ele tendo sido lançado pelo Opeth, mas talvez pras outras pessoas tivesse sido melhor ele ter sido lançado por uma outra banda. Né? Às vezes com 80% ali da line-up do Opeth, aí botava mais um cara de fora, chamava de uma super banda, né? Ou mais dois caras de fora, e todo mundo ia falar, pô, um projeto prog maravilhoso envolvendo os caras do Opeth, blá blá blá. Aí lançou com o nome da banda, o pessoal não gosta porque mudou o direcionamento, né? Posso te dar um bônus point nisso aí? Se o Heritage tivesse saído naquele Storm Cold Rosen com o Michael Steve Wilson, tinha sido bom. Porque o álbum do Storm Cold Rosen é muito ruim, cara. É o pior casamento da humanidade. Cara, nem ouvi. Eu não ouvi. Nossa. Se o Storm Cold Rosen tivesse feito o Heritage, todo mundo ia gostar. É que o Steve Wilson, também conhecido como a mini ranheta do prog progressivo. Ele é aquele tipo, ele é aquele cara que ele é, mano, o cara é gênio, o Porcupine Tree tem discos maravilhosos, mas ele é um cara chato pra caralho. A mini ranheta e o pica-pau maluco fazendo um disco junto. Eu não posso falar mal dele porque foi ele que fez nascer o Blackwater Park, então quem sou eu pra falar mal dele, né? É, tem isso também. Mas fica aí, ó, Heritage e qualquer coisa depois dele, e um bônus point pro Storm Cold Rosen, que é muito bom. Que você tá rindo aí, Vini? Eu tô rindo da minha ranheta, cara. Alexandre, tua sugestão agora. Aqui nos bastidores, né, antes de começar aí, ó, o podcast, o Alex falou. Aliás, comenta rapidamente aí, sem falar qual disco, comenta rapidamente aquilo que você tinha falado da minha escolha. Cara, que eu lembro de um disco que foi lançado há uns 20 anos, mas eu não sei se vai ser o mesmo que você vai dizer, e ele tá na minha lista também de decepções, mas eu lembro que você foi o cara que mais ficou indignado no mundo com o lançamento desse disco. Você ficou puto e tem uma história maravilhosa sua em relação ao ódio desse disco. Que você tava propagando o ódio a esse disco e, enfim, se você não contar essa história agora, depois se não for esse disco que você for falar, na sequência eu falo sobre ele e aí você pode retomar a sua história. Mas fala aí o teu. Eu acho que só tem uma possibilidade, né? Agora, se não for ela, vai ser legal ouvir esse caos aí. Mas eu lembrei, porque naquela virada do milênio, 99, 2000, 2001, né? Eu escutava de tudo, né? Assim, vários subestilos de metal, né? Mas eu gostava muito de death metal, já, né? Já acertou o disco. E eu gostava muito mais ainda de brutal death metal, né? E eu era muito fã no Brasil, né? De Crisium, né? Acertei? É isso aí. Pois é. E eu lembro que eu conheci o Crisium através do Apocalyptic. Eu comprei o disco na turnê, né? E fui escutando na volta já pra casa, né? No carro. E pirei naquilo e melhor banda do mundo. Na época eu tinha 14 anos, né? E curti pra caralho, comprei o anterior, né, o Black Force Domain e tal, e de repente saiu o novo, que foi pela Century Media, né, então teve uma produção pomposa e tudo mais, né, uma capa do Petagno também, né, uma capa maravilhosa, e pra mim naquela época o Crazy era a melhor banda de death metal do mundo, naquela época, né, ano, né. Naquele momento eu acho que era mesmo, assim. Porque era uma época que o death metal tinha acabado, né? Pois é, os caras estavam com uma produção cristalina, mas um som brutal, sabe? Muita energia no palco, assim, o lance muito certinho, sabe? E as músicas eram boas também, né? E aí, na época, né, eu me aventurei até a tocar em banda na época, né? Muito influenciado por Crisium também. Obviamente, eu nunca chegaria no ponto do Max, né? Mas eu lá, com 3 meses de bateria, ficava tocando as metrancas lá em casa, né? Escutando o Crisium e tal. E o guitarrista da nossa banda era um cara que gostava muito também do Crisium, né? E aí eu lembro que vazou o disco novo, né, o Ageless Venomous, e na época, né... Tá na minha lista de decepções. Pá, eu tinha esse disco. Na época era, tipo, sabe o setembro, o 11 de setembro, que o pessoal fala assim, o que você lembra quando você viu a notícia? Todo mundo sabe, sim, né? Ah, eu vi porque eu tava na aula, eu vi porque eu tava no restaurante e tal, todo mundo lembra do momento, né? E eu lembro quando saiu esse disco... Uhum. Quando ele vazou, quando ele caiu lá na MP3, lá no Mirk, né? E aí eu pedi pro cara lá, talvez tenha sido o Kuko, o Khan lá, que o Alex talvez se lembre dele, que era um server lá dos Estados Unidos. MP3 Black Death? Falei, cara, me manda isso aí que eu tô morrendo aqui de ansiedade. E o cara me mandou, bicho. Quando eu cliquei no disco, eu não acreditei. Porque não tinha, era outra banda. O Crazy era tipo assim, a banda mais brutal do mundo, virou um negócio lá que... Nem guitarra tinha mais, sabe? Não, bem bolado. E que é o que eu falo, né? Eu critico muito bandas que a guitarra tem, que faz o papel de baterista, né? Que acontece muito no prog isso, né? No gente, que tem que acabar. No gente, né? Da percussão ser feita pela guitarra. Né? E o Crazy fazendo aquilo, pra mim, foi assim... Tipo assim, não quero nunca mais ver esses caras na minha frente. Paguei todas as fotos que eu tinha com eles, desfiz a minha imagem. Tipo o João Gordo com o Dado Dona Bela, né? Sobe daqui, sobe daqui. Pois é, eu liguei pro guitarrista lá da banda, né? E, cara, eu toquei o disco, não o disco inteiro, mas pelo menos uma música pra ele por telefone naquela época, né? E ele ficou muito puto com o disco também. Falou, não, mas não é possível, isso é outra banda, isso é coisa errada, alguém te enganou. Eu falei, não, cara, o vocal tá parecendo muito com o do Alex e tal. E nós ficamos lá, puto, no telefone, xingando a banda pra caralho. E é um disco que até hoje eu não consigo gostar dele. Até hoje eu acho ele um disco péssimo. Eu consigo até entender algumas ideias, a banda se reinventando, a banda tentando tirar o pé do acelerador, né? Porque, até porque algum dia os caras iam chegar nos 50 anos também, né? Não sei se os caras iam aguentar tocar metranca ali o tempo todo, né? Às vezes os caras falaram assim, vamos tentar diminuir um pouquinho aqui porque tá foda. Mas, pô, diminuir no auge, sabe? Eu achei muito desconexo, assim, da realidade aquele disco lá e eu fiquei muito puto. Agora, a história que o Alex tem pra contar, eu não sei qual que é. Não, era essa do telefone aí que você ligou pro cara da tua banda e pôs o disco pra tocar vocês falarem mal pelo telefone, bicho. Isso aí é... É um suco do pois passado, é, meu... né, cara? O meu 11 de setembro foi o dia que vazou o Crazy e eu fiquei no telefone com o meu colega lá. Cara, foda. E, assim, eu demorei muito pra tentar fazer as pazes com esse disco também. Hoje em dia eu ouço ele, eu não acho as ideias dele tão ruim, eu acho a produção dele muito bizarra. Que é tudo muito cristalino, muito na cara e não deu certo. Mas se eu paro e penso nas músicas em si, eu não acho elas tão ruins hoje em dia. Mas eu lembro que na época eu fiquei puto também. Porque os três primeiros, a trinca ali do Black Force Domain, o Apocalyptic e o Conquerors, é porra. Era absurdo o que o Crisium tava fazendo naquele momento, né? E aí saiu esse disco, foi meio água no chope. É, se ele tivesse lançado esse disco 10 anos depois do Conquerors, né? Eu iria entender, né? Mas ele saiu, não foi nem uma diferença muito grande. Acho que foi no ano saiu Conquerors, acho que em 2001 já saiu Edgeless, né? Então, assim, não deu pra entender o que rolou. Como que o processo criativo da banda, sabe? Ele vai de um estilo que eles estavam moldando, né? Eles estavam ajudando a estabelecer aquele estilo no mundo, né? E no próximo, né? Chutaram balde. Então, isso que mais me decepcionou. Os caras não falaram por quê, não justificaram, não só lançou. Cara, eu provavelmente nem iria ler entrevista na época, né? Eles culpam a produção hoje em dia. Eles falam, ah, esse disco a gente tentou fazer um negócio mais cristalino, mais diferente, não deu certo. E assim, eu acho que eu entendi esse lance deles, eu comprei essa versão também, porque eu acho que a produção dele é o que caga mesmo. Aquele som de bateria que, porra, bizarríssimo, né? É, deixa eu passar um pano pra banda aqui, que eu sempre fui nos shows todos deles, né, lá em Belo Horizonte, né? E realmente, quando eles tocavam alguma coisa desse disco, ficava bom ao vivo, né? Mas não ficava tão bom quanto os clássicos, mas não destoava tanto, né? Então acho que a produção realmente foi a principal culpada. É. E é muito foda, porque depois desse disco eu meio que fiquei de mal do Crisium, assim. Eu nunca acompanhei mais a banda posteriormente da forma como eu acompanhava antes. E eu até ouvi, assim, todos os discos que eles lançaram e é aquela coisa, né? Eu acho todos os discos legais, mas eu nunca vou parar pra pegar um disco que não seja um dos três primeiros. E eu não sei como que é a tua relação com o Chris hoje em dia, se você ainda acompanha atualmente. Vocês voltaram a se falar? Vocês estão bem? Eu até hoje não aceitei isso ainda não, viu? Mas tô trabalhando com isso daí. Bicho radical pra caralho, né? Terapia de casal, né, velho? É foda. Cara, o meu disco é... Assim, eu pensei em várias bandas, né? Eu acho que na minha lista original já tava o Opeth, que o Pedro falou. Já tava o Crisium também, que o Alexandre falou. Então eu vou partir pra outro disco que, assim... Não é uma banda que esteja entre minhas bandas favoritas, mesmo na época, não estava entre minhas bandas favoritas, mas era uma banda que todos os meus amigos ao redor gostavam muito, e consequentemente eu acabava ouvindo meio que por tabela, então eu tenho uma relação de, sei lá, uma memória afetiva com essa banda, que é o In Flames, quando eles lançaram o Reroad to Remain, cara, aquilo foi inacreditável, assim. É, porque os primeiros discos já tinham aquela pegada mais death melódico, assim, que não necessariamente eu achava ruim, mas não achava a maior maravilha do mundo, não. Eles foram dando uma modernizada no som aqui e acolá. Tipo, depois do Horacle, o Colony e o Clayman já tem uma roupagem tanto mais moderna do que tinha no Lunar Strain e no Subterranean. Mas quando lançaram o Rewrote to Remain, aqueles tecladinho Paradox Music, aqueles clipes lá que eles fizeram em conluio com Soilwork, cara, aquilo foi tipo, puta, que merda é essa? E cara, depois disso a banda foi uma ladeira abaixo inacreditável. Os caras, sei lá o que viraram hoje em dia, assim. Eu acho que se você me falar que os caras do In Flames hoje em dia são endorser da Adidas, eu vou acreditar. Porque pra mim não tem outra função pra essa banda. Eu acho que de todas as bandas dos anos 90, essa que foi a que envelheceu pior, assim. E olha que, cara, todas as outras bandas que estavam ao redor deles, tipo, Soilwork mesmo, é uma banda que eu sempre, por outro lado, eu já sempre achei uma merda. Mas não envelheceu tão mal assim, cara. Mas continuou uma merda. Luiz que vai ficar bolado, hein? Luiz vai ficar bolado. Cara, eu vi um show do Soilwork na grade com um amigo meu, amigo do Alexandre também, amigo nosso em comum, o Brunão. Porque o Brunão, porra, a gente tava junto no festival, né? Ele falou: não, vamos lá ver o Soilwork. E aí eu aguentei uma hora de Soilwork na grade e, cara, foi tortuoso, mas não chega nem perto do que é ouvir essa fase intermediária e recente do In Flames, cara, é inacreditável. Inclusive eles regravaram algumas músicas do Clayman recentemente, depois que o disco fez 20 anos, alguma coisa assim. Eu até fui ouvir no ano retrasado as versões novas, e é o famigerado Pra Quê? Totalmente desnecessário. Não faz o menor sentido a regravação disso. É o remaster que não precisava, né? Não, total, total. Tipo, não tem nada de novo. E tiraram o peso das guitarras e modernizaram a voz, né? Eu até acho que o Anders Frieden, eu acho que é esse o vocal, tá cantando melhor do que cantava antes, mas mesmo assim, não tem. Não tem propósito de existência. Cara, esse disco pra mim foi foda. Eu nunca parei pra ouvir. Eu acho que eu sei qual que é o problema do In Flames, viu, Alex? Eu acho que metalcorizaram o In Flames. Pode ser, pode ser. Eu ia falar isso. Aí o endorse da Adidas faz sentido. Pode ser. Raio metalcorizador, né? Faz total sentido. A diferença do Soilwork pro In Flames é que o Soilwork é, digamos assim, autêntico. Do tipo, eles têm uma sonoridade deles e eles permanecem nela, né? E o In Flames, eles tinham também a sonoridade deles, de repente eles, sim, não vou dizer que se venderam, né, mas eles perderam a autenticidade de uma hora para outra, né? Eu já acho que já caiu do Horacle para frente, né, a qualidade, mas nesse disco que o Alex está citando, não era o In Flames mais. E o segundo ponto que eu ia fazer, eu não acompanho mais a banda, não sei como eles estão fazendo em termos de turnê, mas é uma banda que se eles falassem assim, nós vamos fazer uma turnê especial dos dois, três primeiros discos, eu não sei se eu queria... Se eu gostaria de ir, porque eu não sei se vai soar igual eu espero, eu gostaria que soasse. Eles perderam a credibilidade comigo. Total. Não, os três primeiros eu acho muito bons, assim. O Subterranean, o Lunar Strain e o Horacle eu acho muito legais. Eu lembro que eu curtia muito aquele álbum, acho que é Jester's Race deles. Acho que é antes do Horacle, se eu não me engano. É legal também. Legal também esse disco. Mas eu lembro que eu ouvi esse e eu fui ouvir algo mais, tipo... Algo recente, no caso, né? Algo longe, assim, tipo, com bastante distância, assim, tipo, de um álbum pro outro. E não parecia a mesma banda. É outra banda. Um negócio completamente diferente, assim. Aquele guitarrista lá que tinha tatuagem de leopardo no braço lá, qual que é o nome dele? Jesper Stromblad. Um abraço pro nosso amigo Jespão aí. O amigo meu do Alexandre. Grande Jespão. O cara que tinha o nick em homenagem ao Jesper Stromblad. E cara, eu acho que... É por isso que eu não faço tatuagem. Por quê? Pra não ser associado a tatuagem de leopardo? Não, o cara botou o nome dele lá no Mirk de Jesper, né? Jespão, né? Aí depois o Jesper vai lá e faz uma cagada dessa daí. Até hoje a gente chama o cara de Jespão, né? O Jespão é o Jespão. A tatuagem moral que ele tem aí, assim, né? E o Jespão me chama de Água Preta por causa do Blackwater Park até hoje. Nossa, eram os nossos nicks no Mic em 2002, isso aí. O meu nick era Blackwater Park e o dele era Jesper Stromblad. Eu vou mudar meu nick agora, hein? Obrigado. Ele me chama de Água Preta até hoje. É, vamos lá. Próximo round. Vinícius. Vamos lá. Outro que teve o meu hype, mas que... Então eu vou falar de um aqui que ninguém conhece a banda, que é... Não, se ninguém conhece, não precisa falar. Fala aí, Timbó. Que filha da puta. Que é uma banda mais voltada pro hardcore, pro metalcore, pós-hardcore, essas porra aí que não são metal, tá ligado? Tipo, é uma galera que vem lá da Austrália e tal, e tem uma pegada mais... Tipo, mais depressiva, aquele que é aquele rockão bom depressivaço. Puta, pode crer, o Neon Ballroom do Silverchair, ele é decepcionante, não, não tem essa vibe, não. E aí, cara, eles lançaram um álbum, tipo assim, seguiram uma métrica, acho que uns 4 álbuns bons, assim, seguindo a discografia da banda, né? Isso aí é raridade, hein? Isso aí não é metal, não. Banda de metal com 4 álbuns bons na sequência não tem, não. E aí, acho que foi em que? 2000 e... Acho que foi o quê? Foi em 2016, cara, se eu não me engano. Que aí, o nome do álbum é tal coisa, é This Could Be a Heartbreak. O nome da banda é The Amity Affliction, tá? Nunca ouvi falar. E o nome do álbum é This Could Be a Heartbreak. Tipo, eu tava... Que o álbum anterior, que é o Let the Ocean Take Me, eu achei foda pra caralho. E todos os álbuns anteriores eu achei muito bons. Comecei a acompanhar a banda, acho que em 2010, 2011, uma coisa assim. E... Bicho, fiquei triste. Só a favor, inclusive. Mas triste, não triste de uma maneira boa, que é como eu gosto de me sentir ouvindo bandas tristes tocando, né? Mas me senti triste de uma maneira ruim. E aí fiquei extremamente decepcionado, porque não seguiu a métrica dos álbuns anteriores. Ele, pra mim, ele é uma mancha na discografia, porque ele não segue a tristeza melódica que eu queria dos álbuns anteriores. Então eu fiquei bem triste. Ninguém conhece, foda-se, não vai fazer diferença nenhuma. Qual que é o nome do disco aí que eu vou até buscar ele depois? Não ele, mas o bom. Me fala o ruim e o bom, que eu vou buscar os dois depois. O ruim é o This Could Be Heartbreak. E o bom é o... Porra, o bom mesmo é o Chasing Ghosts. Qual que é o nome dessa banda? The Amity Affliction. The Amity Affliction, nunca ouvi falar. A aflição das amizades. Cara, a banda australiana aí. Vou fazer o papel de Glória Pires aqui, não posso opinar. Não sou capaz. Eu vou escutar só pra opinar, porque eu tô querendo falar mal também depois. Metal de quem usa ragador dos meninos. Eu vou falar de uma banda que provavelmente só eu gosto. Então pode passar também. Sempre que eu falo dessa banda, só eu falo bem dela, e aí, tipo, todo mundo fica me zoando. Mas um disco que me decepcionou muito foi o The Color Before. Como é que é? The Color Before the Sun, que é um disco de 2015 do Corrigem Cambria. Banda de anime. Por quê? Por quê? Olha aí. Sai! Cara. Me deixa! Por quê? O Corrigem Cambria é uma banda já estruturalmente conhecido por ser uma banda que trabalha a ideia de disco conceitual e tal, e mais ou menos que todos os discos, tirando o The Color Before the Sun, seguem mesmo, vamos dizer assim, o mesmo plano de fundo, a mesma história e tal, né? Tem uma série de quadrinhos até que a esposa do Cláudio Sanches que desenhou. Mas e tal. Mas só uma dúvida, é desse disco aí que tem a música do Corrida em Cambria ou não? Porque o Corrida em Cambria tem uma música só, né? Acabou. Tá vendo? Cara, pra mim Corrida em Cambria tem nome de doença venérea, mas fala aí. Então, aí o que acontece é o seguinte, a banda é conhecida por fazer discos com, né, conceituais, né, contando parte da história que permeia todo o rolê. Aí o que acontece? Os caras do nada viram e falam assim, ah, a gente vai fazer um disco que não é conceitual. Aí todo mundo fala, ah, beleza, né, vamos ver o que vai vir. O disco é uma merda. É uma merda foda. Tudo do pior, tudo do pior da parte que eu não gosto do Corrigir em Câmara tá nesse disco. Que é música com violãozinho, aquelas vozinhas finas do Claudio Sanches falando fininho e não sei o quê. Ô, oh, dá licença, velho. Quer aqueles vocal mais agressivinho e tal, mais legal que ele faz nas outras músicas. Aí não, ah, vai se fuder, velho. Dá licença. Timbó incorporando o Crack Neto aí, ó. Só quero deixar bem claro que eu parei pra ouvir Corrida em Quebra por causa do Timbó. O Timbó é um defensor do Corrida em Quebra, tá? E eu gostei do que eu ouvi. Saca? Eu parei pra ouvir. Cara, não consigo ouvir o nome Corrida em Quebra sem associar com Cancro Mole. Então não tem condição de ouvir essa banda. Aí Cancro Mole pode ser a versão black metal do Corrida em Quebra aí, ó. Tá pegando o bicho aí. Não, e tipo assim, é um negócio tão assim do 100 a 0, tá ligado? Que eles tinham acabado de vir de dois lançamentos de 2012, que foram dois discos diferentes, mas que um complementava o outro, que eram os dois The Afterman, o Ascension e o Descension, que, mano, são muito fodas. Tipo, é auge assim, de produção, de composição dos caras, assim, os discos são muito bons. E aí vem essa merda foda. Que é esse The Color Before the Sun. E aí, tipo, eu realmente falei assim, acabar com a banda que eu gostava, tá ligado? Aí, só que aí em 2018 eles lançaram o Unheavenly Creatures, que aí voltou pro... Eles acho que assumiram o erro, mandaram um foi mal. Rola demais. Boa. Tá aí um bom título pra esse podcast, né? O foi mal tava doidão da banda. Foi mal tava doidão. É. Mas voltou o quê? Voltou Boa. A ser conceitual? É, aí voltou a ser conceitual e voltou pro lore todo dos discos anteriores e tal. Voltou a soar como os discos anteriores? Voltou a soar como os discos anteriores, voltou já na pegada que eles saíram dos The Afterman. Tipo, e aí eu falei, pô, aí beleza, tá ligado? Tanto foi um dos discos que eu mais gostei de 2018. Corrente de câmera, para de fazer música para anime que não tem orçamento. The Color Before the Sun, deixe de existir, pelo amor de Deus. Cara, Bloodbath. Sabia! Grand Morbid Funeral. Que paia, cara, que tristeza. Aí eu já nem ouvi. Mas eu já acho que você já tá errado por ter expectativa em cima de uma banda que é piada. Cara, mas era uma piada divertida, velho. É, uma piada divertida. Igual quando a gente fica ansioso pra chegar um vídeo do Papotário e a gente ficar rindo, tem uns que são muito bons e tem uns que são uma merda. É verdade. Desculpa, Pedrinho. Desculpa. Você falou pouco, mas falou muito bem. Então quer dizer que o Bloodbath é tipo o Papotário do metal, é isso? É, isso mesmo, exatamente. É isso aí. Exatamente. Boa. Exatamente. Aí já começou, né? O Michael saiu da banda, todo mundo ficou naquela putz, e agora, na voz dele já tava ficando debilitada já. Nunca confirmaram se foi por causa do Bloodbath, se foi por causa do Opeth mesmo, se foi porque ele desistiu de fazer Guturebs e não treinava mais. Aí tem todo o tabu ali, né? E aí saiu esse álbum, né, cara? Esse cara lança, não, achamos um novo vocalista, vamos fazer um álbum agora, e fez um suspense do caralho pra falar quem que era, né? E não, vai vir brabo, né? Vai vir brabo. Cara, saiu o álbum, meu Deus do céu, velho. Cara, esse é o com o Nick Holmes? O primeiro Nick Holmes. Cara, eu nem ouvi ele. Pra você ter ideia, eu nem ouvi o disco que o Michael voltou. Eu parei no segundo, que eu já não gostei. O Nightmares Made Flesh eu ouvi até. Que é o com o Peter, do Hypocrisy, né? É. E que eu acho um disco razoável, mas assim, nada demais. Na verdade, pra mim, o Bloodbath mesmo é o EP. O Breathing Death é maravilhoso. Se tivesse lançado só aquele EP, ia ser tipo um dos maiores lançamentos do Death Metal depois de 95. Mas, aí quiseram levar a piada a sério, lançaram um disco, que eu gosto também. Mas, mas conta aí, qual foi a sua decepção? Mas você tá errado, porque o Nightmare Made Flesh é um puta álbum. Não é, mas ele não acrescenta em nada. É o famoso nada. É o goleiro Edson do metal. Não tem cara de nada. não parece com nada. Nossa. Cara, o álbum é ruim, velho. Primeiro que o Nick Holmes, ele tentou fazer uma parada que não era o Bloodbath, então tipo, o vocal dele, eu achei nesse álbum, não encaixou. Quem tentou reproduzir o que ele faz no Paradise, lá no Bloodbath. A produção desse álbum é horrorosa. Mas eu boto fé que é proposital, que eu acho que eles tentaram fazer uma parada mais na pegada do EP e tal, mas, cara, timbre de guitarra, produção, o Nick Holmes cantando as músicas, é tipo um negócio sem graça, cara. Não tem que ser escuta assim, tomando uma Skol quente mesmo, falar, putz, que arrependimento, que arrependimento, cara. Aí sim, esse aí, o de 2018 é até legalzinho. Cara. É até legal. Eu vou ouvir. Ele é até legal. Amanhã eu vou pegar a discografia deles e vou ouvir de novo. É, mas então fica aí, ó. Se você gosta de death metal, gosta de Bloodbath, gosta de guturais bonitos e riffs gostosos numa afinação muito baixa, não escute o grande Bob de Funnel, cara. Você vai ficar muito triste. Alexandre. Tá, é uma banda que eu gosto. Uma banda que eu sou, inclusive, conhecido dentro de um certo círculo de amizades que eu tenho, né? Por eu ter tentado aplicar essa banda em muita gente, né, Alex? Aplicando golpes. Golpinhos. É, aplicando o famoso golpe, né? É o famigerado hype. Tava aí só hype. Pois é, e quando saiu o segundo disco dessa banda, o primeiro já é muito bom. Quando saiu o segundo disco, eu acho que eles foram ainda melhores. Porque na época, eu não sei, eu tenho quase certeza que eu nunca falei que eles eram a salvação do black metal. Ah, eu não cheguei a falar sim. Isso. Eu cheguei a dizer que o black metal como estilo, né? Ele é um estilo até que se permite, né, Alex? É muita influência. Não é igual o death metal, que é uma coisa baseada no thrash, que não tem muito pra onde ir. A não ser que você seja um Opeth, né? Uhum. Mas o black metal, ele não tem muita fórmula, né? Você pode fazer ele de diversas maneiras, né? E eu achei que o Alcest, né? O Alcest. Uhum. Eu achei que com os dois primeiros álbuns eles conseguiram ali, não salvar o black metal igual o pessoal me zoou, mas eu achei que eles conseguiram trazer elementos interessantes na época ali do post-punk, do shoegazing, né? Até do post-rock também. Esses três estilos, eles trouxeram eles pro black metal e soou muito bem. Soou original, autêntico, artístico, na minha opinião, né? Uhum. Então, eu fiquei muito fã desse disco, que é um disco em francês, né? Eque de Lune, que eu não sei pronunciar corretamente. E eu não sou muito de fazer hype pra banda que eu gosto, né? Porque eu sei que a maioria dos hypes que eu faço, não que eu faço, né? Mas a maioria das bandas que eu gosto, eu já espero um disco ruim. Porque se sair um disco bom, eu não me decepcionei, né? Mas eu caí no erro com Alcest, né? E quando eu escutei aquele Le Voyage de L'Homme, que é um disco bom, eles pararam de tocar muito black metal e ficaram mais pra esse negocinho lá de, sabe, do shoegazing, dos sonhos. Que música que da fadinha. Aquela vibe mais contemplativa. Contemplativa. Né? Eu lembro até que o Alex, uma vez, ele mandou também um áudio lá, ele no violão, tocando música do Souvenirs ainda, né? Que é o primeiro disco. Ah, o Souvenirs eu acho maravilhoso. É. Pois é, mas apesar de ser maravilhoso, você tava meio que zoando esse mas não espalha, né, não. Esse lance meio, né? Esses viajados assim que eles têm, né? Eu gosto, mas não comento. Pois é, e quando saiu o disco novo, e dali pra frente eu não gostei, assim, eu continuo gostando da banda, sabe? Mas eles perderam aquilo que eles tinham, aqueles que eles construíram, sabe? Eles custaram pra construir uma coisa nova e depois eles meio que abandonaram o black metal e falaram assim, ah, agora nós vamos ser só bonitinho, showbiz e tal. Cara, eu concordo contigo, mas eu já penso isso a partir do segundo disco mesmo. O único que eu gosto é o primeiro. No segundo eu já acho que já, sei lá, já virou outra coisa. Porque mesmo no primeiro, mesmo no Souvenirs, ele não tem tanto elemento de black metal, a não ser, sei lá, um sentimento, que é a forma de tocar os riffs e coisas do tipo, mas já soa totalmente diferente, né? Não é um disco que você fala, porra, não é um Peste Noir, Eu curto muito esses dois primeiros discos ali, que é o Ekai de Lune, acho que é assim que fala, Ekai de Lune. Eu tô meio enferrujado falando assim. Mas eu gosto muito do Kodama também, cara. Acho que Kodama é um baita no disco. São bons discos, mas é outra banda, né? Eu adoro a capa dele, cara. Eu acho a capa dele bonita. O que você acha desse disco? Esse disco é bom? A capa dele é bonita. Porra, Pedro. É porque na época, depois do Alcest, começou a surgir uma série de bandas, né? O pessoal até começou a chamar o estilo, né, de Black Gaze, né? Até o próprio Death Heaven também é nesse estilo aí. Tem que fazer uma. Tem que fazer um Alcest versão trash, daí tu vai gostar. Cara, eu tenho um problema com o Alcest, cara. Já tentei ouvir várias músicas de álbuns diferentes, não me pega, velho. O lance do Alcest é memória afetiva. Se você não ouviu na época, não sei se pega mais, não. É que na época que saiu era muito revolucionário. Mas eles influenciaram uma geração de bandas depois, né? É. Então eles que fizeram e logo depois eles abandonaram a parte black, né? Mas só fazer um adendo aqui também. Não sei se Sim. eu comentei com o Alex na época isso, mas eu tentei entrevistar o Neige, né? Eu não sei, é Neige que não fala? Não sei, cara. Uhum. Neve em francês. A gente deve ser Neige. A neve em francês. Eu tentei entrevistar o Neige num show que eles fizeram, que eu fui em Hamburgo. E foi a pior entrevista que eu fiz na minha vida. E foi tão ruim que eu não publiquei ela. Porque eu perguntei pra ele umas coisas de black metal. E ele simplesmente negou. Ele disse que a banda não era black metal. Disse que ele não escutava black metal. Disse que nada que eu falava ele dava muita trela, não, sabe? E aí ficou lá falando os sonhos que ele tinha, né? Que o lance dele é os sonhos que ele teve quando ele era. Menino e não sei o que e tal. Aí eu achei a entrevista uma merda, não publiquei ela também, não. Mas eu fiquei bem decepcionado também com esse lance do cara negar que era black metal. Traiu o movimento. Os de verdade eu sei quem são, né, cara? Se você for ver no meu Last FM, um dos discos que eu mais ouvi nessa época foi o EP de 3 músicas do MCRs, que é outra banda que ele tava envolvido também, junto com a Audrey e com o Fursi, eu acho que também tava. Muito boa. Que é o cara do Lady Scree. Cara, esse EP, bicho, eu ouvi ele, aquela primeira música lá, o Ben-Hur amputado. Bicho, assim, se eu ouvi 300 vezes esse EP, foi pouco, assim, cara. E eu entendo totalmente, assim. Por isso que eu falo, quando o Pedro falou, é um negócio que não me pegou muito. É um negócio muito de época. Se eu fosse ouvir hoje em dia, eu acho que não teria o mesmo impacto. É um negócio que, sei lá. Foi tipo nos anos 90, assim, quando chegou aquela coletânea do Death is Just the Beginning. E no meio de um monte de banda de death metal da Earache, tinha uma música lá do Dimmu Borgir, do Enthroned Darkness Triunfante. Cara, ouvir aquilo naquela época era um negócio que ninguém fazia igual. Pelo menos a gente não tinha o acesso. Então acho que tem coisa que é muito de timing. E eu acho que o Alcest é uma banda que se beneficiou muito desse timing. Na época não tinha ninguém tocando esse estilo. Não tinha ninguém. É isso mesmo. E o MCRs também, né? O MCRs, ele tinha essa pegada que o Alcest tinha, só que mais pro black metal e menos pro shoegaze. E as duas bandas meio que se complementavam justamente nesse sentido, eu acho. Concordo. Enfim, eu vou pra uma banda mais clássica agora, que é um disco que eu até tava falando mal dele hoje. Porque na minha memória ele não era tão ruim assim. Mas eu lembro que eu ouvi logo quando saiu e já era uma das minhas bandas favoritas na época, se não a favorita. E quando saiu esse disco eu não gostei tanto, mas... Assim, era mais novo, né? Quando você é moleque, então os parâmetros são outros. E... Quando eu não gostei tanto, mas... Né? Eu não gostei tanto, mas ainda tinha alguma coisa. Só que eu fui ouvir ele hoje de novo, cara, e puta, velho. Sem condições. Que é o Diablos em Música do Slayer. Putz. Tipo, sabe, é bom. Caralho. Não é bom. Caralho, velho. É ruim, caralho. É ruim. Não estraga é ruim. A tua biografia. Não é tão ruim assim, não. Vai. Não seja assim. Cara, a questão não é ele ser tão ruim. Eu também não acho ele um disco tão ruim. A questão é ele ser um disco do Slayer, bicho. Sei lá, os 5 primeiros discos do Slayer, você ouve e não tem defeito. É irretocável a banda. É beleza. E aí, sei lá, lançou o disco punk lá, de covers, um Display da Atitude, que eu acho legal pra caramba e tal. O Divine Intervention eu já não acho tão grande coisa, mas ainda assim é legal. Mas aí você ouve o Diablos em Música, as linhas de vocal do Tom Araya, parece que ele tá meio que cantando um rap no meio, todos os riffs são iguais, assim. Eu fiquei tipo, mano, não, apenas não. Aí depois veio o God Hate to Zol, que é ainda pior, que é mais afinação baixa, é mais riff 0000, que virou até meme depois, né? Do Kerry King fazendo riff. Eu não sei, parece que o Jeff Hanneman abdicou de fazer riff, jogou a banda na mão do Tom Araya. O Tom Araya tava tocando com o maluco lá do Sun 41. Pelo isso aí. E aí esses dois discos do Slayer aí, cara, não dá pra entender o que aconteceu. O Alexandre tava defendendo hoje o Diablos em Música. Mas tem Disciple aí nesse álbum aí. Tem Disciple que é bom pra caralho. Você não gosta daquela Disciple, não, Alex? Não gosto. Não gosto. Eu tava defendendo pontualmente o disco, né? Ele tem umas 3, 4 músicas que eu gosto. E o Paul Bostaph, né? Bostaph também na bateria também é um, né? O trabalho dele é maravilhoso, na minha opinião, né? É. Agora, o disco tem coisas muito ruins, o que você falou, o rap aí, né? Tem muitos riffs ali, realmente, partes de vocal também, que são já bem new metal, né? Então, essas partes eu, obviamente, Sim. não gosto. Ele é um disco que eu escuto 3 ou 4 músicas ali e tiro disso. Não, e hoje eu acordei e falei, não, vou ouvir o Diablos em Música e o God Hate Us All na sequência. Eu terminei o Diablos em Música, falei, cara, não, preciso ouvir um Hell Awaits pra desintoxicar, não tem condição ouvir os dois na sequência. E aí, quando eu tiver com paciência... Pra desouvir, né? É, pra desouvir. E quando eu tiver com paciência, eu escuto o God Hate Us All, porque não teve condição. Tem uma história interessante com esse disco, cara, que tava naquela época lá de começar a ouvir metal e começar a ir atrás das bandas, comprar CD e o caralho A4 e tal, e não conhecia nada, né? Não tinha contato com não tinha contato com a galera, não manjava nada. E eu cheguei numa loja de disco usado e coisa que tinha aqui. Eu saí de lá com o Diablos em Música e com o Risk do Megadeth. Caralho. Só coisa do Megadeth só é outro. É outro que eu anotei aqui. Eu anotei ele e o Load, porque o Load também saiu ou menos na mesma época, 96, não, mas então, eu acho. Eu tenho uma certa, nostalgia com esses discos, mas eles são ruins, cara. Eles são muito ruins, bicho. Muito ruim. E, tipo, obviamente o cara me vendeu pra, tipo, sei lá, devia estar empacado ali e ele precisava muito tirar aquilo ali do estante. Cara, então... bicho, a Rock Brigade, eu tava comentando, né, o Diablos em Música, eu nem comprei ele na época que saiu, mas como eu renovei minha assinatura da Brigade pra 98, eles mandaram esse CD. Sempre que você renovava sua assinatura, eles te mandavam alguma coisa ou outra e mandaram o Diablos em Música. Podia não ter mandado nada, né? Podia ter mandado uns pano de prato do Slayer, sei Eles lá. Me mandaram o Nightingale. Cara, o Nightingale era legal pra caralho. Ah, eu devolvi. Eu mandei um e-mail pra eles, perguntei se eles podiam mandar outro. Eles mandaram outro e não pediram pra eu mandar o Nightingale de volta. Pô, Nightingale é legal. Nightingale é legal. Até o Alive Again lá. Depois de receber o Diablos em Música, o Alex nunca mais renovou. Cara, eu assinei a Brigade até 2002, 2003, por aí. Até onde dava... Eu consegui. Mas aí você tava falando da Brigade agora, cara, a Brigade tentou vender o Risk de uma maneira inacreditável, velho. O que tinha de entrevista relativizando e falando, ai, que aí tinha o Dave Mustaine falando, o Lars me falou que era muito bonita a trajetória que eu tinha construído, mas que eu não assumia muitos riscos, e por isso que eu resolvi assumir um risco e colocar o nome no disco de Risco. Aí eu falei, velho, não tem condição. Ele colocou a culpa no Lars, meu. Tacou a culpa no Lars, né? Mas se ele colocou a culpa no Lars, ele tá certo. Aí eu concordo. Beleza. E foi isso, cara. Mas, porra, o Megadeth, o Metallica ali, tiveram uma fase, assim, inacreditável, né? Mas passar um pano pra Brigade aqui, mas o Megadeth também era um dos carro-chefes dela, né? É, uma claro. Banda que tinha que estar na capa sempre, né? Que vende, né? Claro. Era a banda favorita de muita gente naquela época. Não vou te falar que entra o risco de tomar suco de soja de bunda, já sabe qual que é a resposta certa. Cara, mas eu acho que o Load foi mais decepcionante do que o Risk. Porque depois do Load, eu já consegui entender uma banda lançando o Risk. Mas, puta, quando o Load saiu, não tinha condição, cara. Que eu lembro ele do dia que saiu, todo mundo sentado na minha rua, assim, juntaram. Tinha um cara na minha rua lá que ele era fanático por Metallica. O cara tinha tudo que você podia imaginar. Ele pegou o Load importado. Cara, na semana que saiu já tinha chegado. O que pro interior de Minas Gerais era impossível na época, o cara conseguiu. Bicho, a gente foi ouvir e não tinha condição. Não sabia onde enfiar a cara. Cara, o Mode era pra ser o álbum country do James, só que o James ficou com medo. Ele não quis cometer o risco. Ele faltou ir falar com o Lars, né? É que o Lars ele opina mais no Megadeth que no Metallica, né? Ele fala assim, não, não corre risco não, só vamos fazer um tempo correr esse risco por nós aí, ó. Segue o baile. Alex, eu não vou discordar do Load não, porque do Black Album pro Load tem um, né, tem um precipício ali, mas pra mim qualquer coisa que qualquer banda na história da humanidade lançou daquilo ali pro disco, eu até esqueci o nome dele agora, qual que é? O disco lá da caixa lá, latinha de Nescau. O Saint Anger. O Saint Anger. Qualquer banda, pra pegar o El-Chan, do El-Chan pro Saint Anger, cara, cai. Então, assim, pra mim aquele foi o maior precipício da história da música. Não, total. Então, total. Eu até esqueci do Load nessa história aí de falar disco ruim, porque pra mim... Cara, você já pegou pra ouvir o cara que arrumou o Saint Anger? Sim. Nossa, é muito bom, cara. É muito bom. O cara pegou o Saint Anger, ele regravou o Saint Anger inteiro com baterias decentes. Eu acho que eu cheguei a ouvir isso numa época no YouTube. Tipo, né? Ele, não sei se ele reafinou outras coisas e tudo mais, tipo. Mas ele regravou o disco inteiro, cara. É outra coisa. Não, ele usou a mesma afinação em que só mexeu no som da bateria e no timbre de guitarra. Seria um álbum ruim ainda, mas pelo menos seria um álbum legal. Exato. Seria um álbum ruim e escutável. Na verdade, o melhor disco do Metallica é um cara que fez uma versão chamada Injustice for Jason. Doido demais. Ele gravou as linhas de baixo do Injustice for All e tacou. Aquele pra mim é o melhor disco do Metallica, mas é como ele não foi lançado oficialmente, é o Killemall. Aí vou precisar ser polêmico aqui. Eu escutei essa versão em Injustice for Jason, né? Mas eu acho a produção original do disco muito boa. Apesar de não ter baixo, mas. Não, é tipo, boa mesmo. Quem que precisa de baixo? É, mas ela é legal, mano. A bateria mesmo. Tá fazendo papel do baixo ali, ver. Né? É. As guitarras estão muito graves, mas é um grave gostoso de ouvir. Eu não mexeria. Eu mexeria na produção daquele disco antes. Mas depois que ele saiu, eu acho que ele saiu charmoso daquele jeito, aí eu não retocaria. Mas a capa do Injustice for Jason é tão boa, cara. A capa do Injustice for Jason já faz aquele exato. Vamos passar pro próximo tema aí de bandas clássicas que se desfizeram e voltaram, ou membros que voltaram e membros originais que voltaram. E agora eu vou inverter a ordem, vou começar pelo Alexandre. Pois é, eu tava achando que você ia começar de novo comigo por último, quase por último. Então eu não tinha pensado nesse daí ainda não. Mas eu vou te falar uma coisa, que ali na época de 2002, né, que foi a época que a gente se conheceu mais ou menos, 2001, 2000, tinha muita banda naquela época que só tinha um disco lançado. O Cynic era um deles e era uma das minhas bandas favoritas, né? E tinha vários ali, o Terrorizer, o Cynic, o Defecation, um monte de banda. Terrorizer tá na minha lista. Pois é, então tinha muitas bandas naquela época que as bandas eram bonitas, assim, a história delas eram bonitas porque elas começavam com um disco e elas acabavam. Sim. Então não dava tempo de você falar mal da banda, sabe? E eu achava isso uma coisa legal. Sim. E aí aconteceu uma coisa ali no final dos 90, o próprio Creator começou a voltar com um disco bom, o Destruction voltou com um disco bom também. Sim. E do nada, o Exodus também lançou um disco bom na sequência. Aí do nada, todo mundo começou a voltar. Aquelas bandas que só tinham disco começaram a voltar. E depois que elas voltaram, elas estenderam a discografia delas para 4, 5 discos. Né? O Cynic, por exemplo, é uma banda que eu adoro. Eu gostei da volta deles. Mas o Cynic, quando eu quero escutar o Cynic, eu vou escutar o Focus. Uhum. Sabe, eu nunca mudei. Mas pensando no Terrorize, que eu citei também e outras aí, eu acho que a maioria das bandas que voltaram, elas não voltaram para acrescentar nada. Sim. Sabe, eu sou bem crítico mesmo com bandas que voltaram, porque acho muito difícil uma banda voltar dos anos 80 ou começo dos 90 e ser relevante 20 anos depois. Eu tô com dificuldade de citar um exemplo aqui. Mas às vezes, mesmo que não sejam relevantes, elas sejam legais, talvez sejam legais. Por exemplo, o Engram, do Beheret, eu acho um puta de um disco bom, assim. Ainda mais se você for parar pra pensar que o Beheret é uma banda que tava mais ou menos nesse limiar, que de black metal os caras não tinham lançado praticamente nada. Tinham lançado o Drawing Down the Moon e mais aquela compilação lá do Wolf of Black Blood, e que era, sei lá, EPs com demos e coisas juntas, e logo na sequência eles já viraram um negócio meio eletrônico. E aí todo mundo ficou, porra, o Beheret, se tocasse mais black metal, poderia ter valido a pena. E aí quando eles voltaram e lançaram o Engram, eu achei um puta disco legal, assim, ao contrário do Burzum, que virou, sei lá, uma caricatura de si mesmo. Mas eu acho que é exceção também, né? Eu acho que a regra é que a maioria das bandas que voltaram não fizeram nada de grande coisa. Teve um boom ali, igual eu falei, do Destruction. Não foram bandas que acabaram, né? Foram bandas que se Elas se reciclaram, reinventaram. Ali, não sei o que aconteceu, que elas conseguiram melhorar de uma hora para outra, né? Mas também durou. Mas o All Hell Breaks Loose é um puta de um disco. Eu lembro que eu gostei pra caralho quando saiu. Pô, Alexandre, eu gosto pra caralho do Trace de Air do Cynic, cara. Fiquei até triste falando isso aí. Não, eu gosto também, mas é porque tirou um pouquinho da parte mais metal, né? Da parte mais extrema. Concordo. Eu tenho um carinho, por exemplo, nem que eu ouvia... Que eu ouvi Cynic, já tinha ouvido algumas músicas do Focus, achei legal e tal, né? Porque já tinha a experiência do Def. Falei, pô, viagem, né? O vocal é meio estranho e tal, mas beleza. É por isso que eu tenho um puta respeito pelo Blasphemy, cara. Os caras voltaram faz 20 anos e não vão lançar disco novo e não lançaram. E é isso aí. Fala, não tem condição, não vou lançar disco novo não, porque não tem, sabe? Os caras sabem que é tiro no pé. E aí lançam um Live Ritual em Bertioga, um Live Ritual em Pindamonhangaba, um Live Ritual em, sei lá, Belfort Roxo. Os caras lançam disco ao vivo no Brasil, toda vez que vão pro Brasil. Em Cerquilho. Cerquilho. Ourinhos. Só os bootleg. Mas agora com o falecimento de basicamente a banda inteira, tipo, vocês acham que vai rolar mais disco do Cynic? Porque tem o single, ah, não, né, acho que já era. Não, mas é que o single foi lançado como uma homenagem póstuma aos caras que morreram, né? Ah, bom. Então, se for assim, beleza. Eu acho que foi isso. Tanto é que já tinha até sido gravado anteriormente. Sim, era o que... Ah, não, mas isso é... não, mas a música nova, a Mystical Serpent, ela não tem a ver dos caras que morreram, não. Que foi uma outra, que ela já é do... Acho que ela é do Kindle Be to Free Us, ou do Tracing Air, não sei... Só que com... Tipo numa live que eles fizeram, fraga. Mas a música nova não tem nada a ver dos caras. Ah, tá. Em relação ao Cynic, só pra fazer um adendo aqui, já que vocês falaram aí do vocal, né? Que não é uma coisa muito legal do Focus. A demo de 91... O Cynic, acho que foram três demos, mas a demo de 91, ela não tem um vocal ali no vocoder. E ela tem o Tony Choi no baixo, que é aquele baixista que depois tocou com o Pestilence, com o Atheist também. E se eu não me engano, é com aquele baixo fretless também. E o pau quebra naquela demo, são três músicas só. Eu acho a demo melhor do que o Focus, só pra fazer uma comparação. Eu gosto daquela Retranced lá, mas ela tem mais de três músicas. Foi que tem umas músicas muito boas lá. Não sei se é desse que você tá falando. A que eu tô falando chama Demo 91, né? É o nome dela. Ah, pode crer. Ah, não, o Retrace que você tá falando é um EP, é. Né, que ele saiu depois. Ela lançou velha, mas a gravação é das épocas de 90 e poucos, mas ela lançou muitos anos depois. Você que já tá com a palavra aí, já manda aí, bandas clássicas que voltaram e que você ficou puto. Cara, não é puto não, mas só achei, né, Black Sabbath, 13. Ah, foi a única que eu lembrei. Ah, mas aí se tá na lista de três é porque esse é um disco que, porra, ficou meio que, um grande nada, né? Ninguém lembra dele. Não, cara, tipo, a única coisa boa desse disco é que eles voltaram a tocar e aí começou a sair aquelas lives, aqueles vídeos deles em estúdio, foi o que fez eu ver os caras duas vezes e eu chorei igual uma criança no show. É, as duas vezes que eu vi foi foda também. Então, a primeira foi melhor, a primeira eu botei muito mais fé que eles estavam tocando de verdade, a segunda eu senti que foi muito tipo, vamos tirar um extrazinho dessa galera aqui, não sei se você teve essa vibe. Cara, eu senti o oposto, sabia? A primeira foi quando eles tocaram com o Megadeth, né? Eu vi no Rio, eu tava morando no Rio na época, eu vi no Rio lá na Praça da Apoteose e, cara, gostei, foi lindo, chorei, comecei a chorar no Megadeth e terminei só depois que acabou o show. Mas a turnê lá do The End, que o Rival Sons abriu, putz, cara, eu achei aquele show melhor ainda. Eu achei que, sei lá, tava com mais energia. É porque eu acho que essa segunda turnê eles não tinham obrigação de tocar as coisas novas, né, meu? É, tinha que ser proibido banda velha voltar e lançar disco novo. Exato, exato. Fica igual o Blasphemy, fica tocando as mesmas coisas pra sempre. E é isso aí. Você pega o 13, cara, é tipo assim, eles sentaram, ouviram tudo que eles já fizeram, deu um Ctrl-C e Ctrl-V mais pesado. E mais lento porque tá tudo velho. Chamaram um batera que aguenta levar o peso pra banda, né? Que é o Esqueci quem que é quem batera, né? Que toca pra caralho, inclusive, o novinho. Esqueci quem que é. Brad Wilk, deu uma... É, o que tocou no disco, né? Que é o... Não ao vivo, porque no ao vivo era outro cara. O Brad Wilk era o batera do Rage Against the Machine, né? Mas não era ele que tocou ao vivo, não? Não, ao vivo aqui no Brasil tocou outro, o batera do Ozzy. Que levou um gongo do tamanho do mundo pra pôr atrás da bateria, nem encostou nele. Foi isso, velho. Aí o álbum saiu, porque ele trentou, nossa, a Saba vai voltar, a Saba vai voltar, você escuta o álbum, você fica... Você pega aquela End of the Beginning, The End of the Beginning, The Beginning of the End. Você vai com a letra mais preguiçosa do mundo, velho. Vai tomar no cu, velho. Não, te amo, Ozzy, mas porra. É pior quando eles lançaram aquele single lá da God is Dead, aí a galera começou a reclamar, né? Porra, que porra de nome é esse? Aí os caras colocaram um ponto de interrogação no final da música que não faz o menor sentido, né? É tipo, God is Dead, ponto de interrogação. Não, e as músicas, velho, tudo 8 minutos, velho. É, prog, né? Tudo é prog. Nossa, tá louco, velho. Aí, não, esse álbum aí, assim, foi bom porque deu pra ver show e tal, chorei pra caralho. Exato. Mas pudesse ter feito esse álbum... Cara, e... Eu sou suspeito pra falar, porque eu gosto de todos os discos do Black Sabbath, até os que a galera não gosta. Tipo, eu gosto pra caralho do Forbidden até, no. Que era o último disco do Sabbath até então. Mas eu acho o 3 um pouquinho abaixo dele. Não, o Forbidden é legal pra caralho, memória afetiva total. Eu lembro quando saiu, tinha Illusion of Power, Get a Grip. Pô, mó sonzeira. Nossa, até o Technical Ecstasy. Cara, o Technical Ecstasy ele vai estar na minha próxima lista, na próxima de bandas que lançaram um disco que não deveriam, mas... Enfim, vamos seguir a rota aí. Timbozinho, fala aí. Uma banda que quando voltou, e aí todo mundo falou assim, nossa, os caras voltando, com o vocalista original, não sei o que e tal, vai lançar o disco... E aí, quando saiu, era uma merda foda. Foi o disco do Van Halen, velho. Ah, a gente tava tendo essa conversa antes, né, Different cara? Kind of Truth. Que, velho, que disco ruim, velho. Saca? É tipo, fizeram mó hype que, voltando o David Lee Roth e tal. É, da hora. E o David Lee Roth, ele tá cantando bem, tá ligado? Não tá mal e tal. Mas... Porra, que disco mais sem graça, saca? Não tem. Não tem virtuosismo. Não dá pra falar assim, tipo, é o disco só do Ed, tá ligado? De guitarra. Não dá pra falar que é um disco de sucessos de rádio, sucesso pop, que, tipo, bem cara David Lee Roth, assim. Uhum. Não é também. E não é nada, entendeu? É um disco, tipo, porra. Eu tinha que fazer igual aí a banda que o Alex falou. Volta e não lança bosta nenhuma. Toca... Só toca as antigueiras. Toca tudo lá antes do Sammy Hagar. E, mano, e os caras iam ganhar dinheiro até dizer chega. Saca? Só com cara, isso. Eu acho que ia ganhar muito dinheiro se eles fizessem isso. Entendeu? Mas aí lançaram essa merda desse disco que só tem aquela música Tatu que a Kiss FM... E que a... E que a Kiss FM aqui em São Paulo adotou que essa porra, ia tocar Van Halen, tocar Tatu. Eu tava ouvindo a música antes de começar a gravação, cara, e a música é chata pra caralho. Porra, cara, vocês já viram um vídeo que é o David Lee Roth num hotel? Ele tá num hotel, assim, de bobeira, e aí ele ouve uns caras ouvindo Van Halen no quarto ao lado. E aí ele, tipo, caralho, tão ouvindo Van Halen. Aí o cara bate na porta, assim, é tipo uns moleque, tipo um Spring Break, assim, uns moleque de 16, 18 anos, assim. Aí os caras abrem, tipo, olha pra cara dele, ô, e aí? E ele, sou eu, o David Lee Roth. Aí os caras olham pra ele, tá, e, famoso quem, né? Ele, eu que compus essa música aí. Aí os caras, pô, legal. Aí o David Lee Roth emocionadaço. Cara, eu vou mandar esse vídeo, uma das coisas mais constrangedoras do mundo. Ele é tipo fã ao contrário, tá ligado? Ele busca a aprovação das pessoas. Exato. E a galera cagando pra ele. E aí ele, tipo, eu que compus esse som, e eu fico, tipo, cara, velho. É um cara que, meu, se eu visse ele na rua, assim, eu ia ficar emocionadíssimo de ver ele, assim. E eu fico, porra, velho. Não precisa, né? Não precisa. É sina de membro do Van Halen, né? Tem aquela história do Ed, que ele tava ia assistir um show do Tool. E ele tava no público, assim, no meio da galera. O cara pediu pra tirar foto. O cara vira e fala assim, tira uma foto. Aí o cara, beleza, o cara dá um celular pra ele, assim, e fica na frente do palco. Maravilhosa essa história. E aí o Van Halen tira uma foto do cara, mas não é, tipo, não é com o Van Halen, tá ligado? É o Ed tirando uma foto do cara e o palco vazio do Tool, tá ligado? Eu tô vendo aqui esse álbum, velho. Esse álbum tem 13 músicas. Além dele ser ruim, ele é grande. É grande, né? Tinha que ser proibido também lançar disco com mais de 40 minutos, a não ser que... Não sei, o bagulho que fosse muito bom, assim. Tinha que ter uma votação. Assim. Lança os primeiros 40 minutos antes, e aí se todo mundo falar, não, tá aprovado, aí pode lançar a segunda parte. Do contrário, morre ali, né? É, tinha que ser uma regra assim, pois tipo, é. Disco até 40 minutos, e aí, tipo... Se a galera gostar, você tá permitido a lançar a versão de luxo com as músicas que for de fora. Aí você coloca como faixa bônus, né? Isso. É tipo os álbuns de figurinha da Panini, que lançava, que os jogadores que não iam pra Copa lançavam encarte depois com as figurinhas dos jogadores novos. Versão aí Japão, né? Caraca, cara. Isso é um negócio... Cara, isso é muito... Cara, é triste num nível, cara. Tem umas figurinhas dos jogadores que não foram pra Copa. Não, que os jogadores que foram pra Copa, mas não estavam na... Mas não tava no álbum. É, saiu um encarte pra jogadores que foram pra Copa. É. Ou porque, mas tipo, que não estavam no álbum original porque não jogaram as eliminatórias. É, isso aí. Meu Deus. Eu lembro que em 94 tinha o Evaí. É, e o Palhinha também no álbum. Sim. Eu tinha o Romário no álbum de 2002. Os caras estavam no álbum e não foram pra Copa. Verdade. Polêmico, hein? Polêmico. O álbum de 94, que foi o último que ainda as figurinhas não eram autocolantes. E eu lembro que tinha que gastar cola com ele. E era muito louco. E era muito comum as pessoas colarem a seleção argentina de ponta cabeça. É verdade. Vinícius, sua deixa. Como eu não. Eu pensei, eu lembrei do Black Sabbath nas bandas de mais clássicas que gravaram material novo e não. Né? Vou usar uma gíria que o jovem usa bastante hoje, que é o flopou. Né? Deixou a desejar? Exatamente. Eu pensei só no Black Sabbath, então eu vou voltar para discos que tiveram hype e me decepcionaram, que é uma banda que podia ter ido e podia ter voltado, ou que não podia, só para aproveitar meu momento de fala. E eu vou falar do Nervosa, que, cara, o álbum do Nervosa desse ano é tanto faz, tanto fez. Eu não sei se elas voltaram, eu não sei se elas tinham ido, mas... Eu só sei que, sei lá, cara, saca? Eles não são o Tool pra fazer um álbum mais do mesmo e ser foda e mesmo assim decepcionar, saca? Então, tipo, só decepcionou. A questão é que o Nervosa nunca foi, né? Exato. E eu digo mais, a melhor coisa que o Nervosa fez em 2021 foi o Echoes of the Soul do Crypto. eu ia falar, o Crypto é bom. Porque o Crypta lançou o disco do Crypta é muito bom. Porque, tipo, dissociou uma coisa da outra e as minas foram buscar uma outra pegada, tá ligado? E aí, tipo, o disco é muito bom. Agora, exato. E aí o Nervosa continuou naquela coisa, querendo fazer o mesmo que já fazia antes e virou uma banda cover de si próprio. Cara, o foda do Nervosa é que eu ouvi o disco e aí depois eu, sei lá, levantei aqui, chutei a quina da cama, velho. E eu lembro mais da dor do que do disco. É foda, velho. Eu ouvi, eu acho que o disco duas vezes, não lembro de um riff, de um trecho, nada. É um disco nulo. É a escala Speckman, né? É. Explica aí a escala Speckman, não... Alexandre. Pra quem não conhece aí, né, a banda de Death Metal Master, né? Que a mente por trás dessa banda é o Paul Speckman, né? E o Master é uma banda muito cultuada, né? Porque lançou um disco ali, se não me engano, em 1990, né? O primeiro. É uma das pioneiras do Death Metal, mas ela tem um problema. Eles têm uma discografia já extensa, né? E eu não consigo lembrar de um riff deles. Então, eu criei essa escala do Speckman, né? Que é a escala de quão esquecíveis são os riffs, né? Sendo que o número 10, que é o máximo, não tem jeito de atingir, porque é o master, né? Mas aí, às vezes, tem bandas que chegam na escala 7, 8, 9, e aí eu brinco com o pessoal. Você escutou o disco? Escutei. Gostou? Gostei. Aí eu não gostei do disco, né? Eu vou e falo assim, então canta um riff pra mim aí. Aí não sai nada. Não, mas no Master você consegue cantar um riff. E te digo até qual que é. É porque assim, infelizmente o metal. O metal é um estilo que é baseado no riff, né? Primordialmente, né? Primordialmente, sim. Mas existe existe um riff no primeiro disco do Master que é inesquecível. Então canta aí. Que é o cover do Black Sabbath. Depois fazer um concurso aí de quem canta um riff espontaneamente do Master aí, sem pesquisar no celular. É igual aqueles concursos que eles fazem, sabe? Ah, se entortar a colher lá só com, sabe, sendo paranormal, né? Homem do rá. Aí ganha 1 milhão aqui do cientista e tal. Se alguém cantar um riff do Master também espontaneamente aí, não sei, paga a balachita aí também. Paga um boné do Master. Se você em casa estiver ouvindo isso, vai lá e manda no Instagram do Goldcast. Porque aí a gente vai te exaltar nas redes sociais. Vai criar o prêmio Scala Master de melhor riff feito com a boca. E o João vai avaliar todos os áudios. Né? Então fica aí. Mandem áudios lá no Instagram do Goldcast. Isso, que o João adora áudio. Adora áudio. Se tiver ele no WhatsApp, manda também. Cara, o meu disco de banda clássica que voltou e que me fez passar muita raiva. Eu vou falar porque eu tenho o cacife pra falar. É uma das minhas bandas favoritas. Eita. Ih, já sei. E foi um dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Chiclete com banana. E cara, hoje eu até, sei lá, eu até tolero esse disco. Mas é um disco que eu nunca vou parar pra ouvir ele. Até tenho ele aqui. Se eu quiser ouvir, eu consigo. Fitinha cassete? Mas é em fita cassete. Tenho ele, é fita cassete original, mas... Cara, que é o Reencauso de Section. Tá que pariu. Esse disco, cara, puta, pra mim ele é doloroso. Não por ser o Reencauso, que é um disco ok, mas porque o Somberlain e o Storm of the Lights Band estão entre os meus discos favoritos. E quando o Yon saiu da cadeia, foi tocar no Brasil. O show foi lindo, assim. Eles até tocaram, acho que, 2 músicas que estão nesse disco, que é a Mahakali e a Shepherd I-7. Que, enfim. Não eram tão grande coisa, mas ao vivo foram muito legais. Mas também, cara, porque tava em todo o contexto ali que eles tocaram. Um monte de música. Tocaram o Storm of the Lights Band praticamente inteiro, tirando a intro e a outro, né? E tocaram várias do Somberlain também. E quando tocaram a Mahakali e a Shepherd I-7, caiu muito bem, assim. E eu sei que o Reencauso é um disco que, porra, muitas pessoas vão ficar puta aí, porque esse é um disco de cabeceira para todas as meninas do Twitter que ficam postando foto de tristeza em Curitiba e usando avatar de anime japonês e falando que gosta de black metal. Eu não entendo essa ligação entre meninas com avatar de anime e black metal, acho que é, sei lá. Enfim. E eu conheço muita gente que tem esse disco como o disco favorito de todos os tempos. E ai não, porque é um disco super importante pela mitologia do satanismo anticósmico, não sei o quê. Cara, que é o grande Trollores Chorques Coquais do metal extremo. Pra quem não conhece essa referência, busque aí no YouTube o que é direito. E, cara, vai tomar no cu com esse disco, cara. Esse disco, ele me deixa puto até hoje. Vai se fuder. Eu vou começar a xingar aqui, porque ele xinga, é inaceitável. Comparado eu já xinguei ao que tanto, você xinga. Eu, quando eu respondi o Cynic, eu não queria responder o Cynic, né? Eu falei, foi um conjunto inteiro ali de né? Praticamente todas as bandas que voltaram naquela época, né? Mas depois que eu falei e passou a minha vez, eu lembrei desse disco. Aí eu falei assim, assim que chegar a minha próxima vez, eu vou fazer eu vou retocar aqui aquela minha opinião, mas não foi preciso. Então eu te agradeço aí, porque esse disco aí pra mim é o disco, é igual o do Metallica lá, sabe? Foi o segundo pior declínio da história da música. Cara, e eu concordo contigo, mas eu acho que o tombo dele é justamente por vir depois do Storm of the Lights Band, que é, sei lá, um disco pra mim nota 10, assim. É um disco que não tem nada errado, tudo é perfeito nele. E, tipo, eu acho que se o Reencauso tivesse sido lançado por qualquer outra banda... Pô, eu gosto desse álbum, velho. Death Metal de Gothenburg, eu até falaria, pô, é um disco legal, assim. Se fosse Se o In Flames tivesse lançado ele depois do Clayman lá, eu ia falar, pô, é um disco legal também, sabe? É um disco que ia estar na minha memória afetiva. Mas aquele Dissection logo na capa é inaceitável pra mim. Esse, peraí. Esse é o da tatuagem? Qual da tatuagem? É o disco que tem um... É o do lobo na capa, não é? Não, eu falei que ia ter o logo na capa do Dissection, desse disco, pra mim é inaceitável por ser um disco do Dissection. Não tem nada a ver com... A capa tem um eneagrama. Ah, tá. É um pentagrama de 11 pontos. Tá. Não. Tá, eu viajei aqui. É muito diferente, cara. Você pega, assim, não gosto de black metal, né? Mas eu conheci o Dissection por causa do Reinkauz. Eu ouvi, achei muito doido, porque ele tem uns riffs muito legais e tal. Falei, nossa, que loucura, velho. E aí, na hora que você dá um passo atrás e ouve os outros dois, você fala, velho, peraí, tem algo errado. Não é que os outros dois álbuns são ruins, pelo contrário, são ótimos álbuns. Mas pra quem é do rolê do black metal, pra quem consome essa parada, velho, eu entendo que é, tipo, é gritante a diferença, cara. Tipo assim, É absurdo. Acho que beira o ofensivo, fraga, velho. Então eu entendo. É isso, é ofensivo. Eu entendo a galera não gostar dele. Eu gosto muito dele. Né, mas aí eu tô fora da banda do black metal, é muito fácil pra não gostar dele. Mas, cara, é brutal mesmo, viu, velho? Porque de um álbum pro outro a diferença é outra banda. Cara, é. Não, esse. Tem dois discos assim que. Assim. O Alexandre falou aí, né? O maior declínio da história da música. É, o Sentenger eu nem coloco em consideração porque o Metallica já vinha decaindo há muito tempo, assim. Mas de bandas que eu esperava muito, que. Tal como o Reinkauz no Dissection e o Morbid Angel, depois que o David Vincent voltou e eles lançaram aquele Illude Divinum Insanus, puta, pra mim, não, é, sei lá, são os dois discos que mais me fizeram passar raiva na minha vida. Assim. Alex, esse daí que você acabou de citar tava na minha lista pra próxima aí. Então já fala sobre ele aí. Já fala aí, você é o próximo mesmo? Tá, deixa eu só fazer uma observação aqui do Metallica. É que você falou que o Metallica tava caindo, né? Mas quando eles lançaram aquela música da trilha sonora lá, esqueci, I Disappear, né? É, eu entendi a proposta nova do Metallica, eu gostei da proposta nova, porque os caras mudaram, né? Mas daquela música, I Disappear, que tem um clipe legal e tem uma produção legal, daquela pro próximo disco caiu de novo. Sabe? Então não é que o Metallica já vinha caindo, ele caiu. Mas ele ficou ali estável, né? E depois de repente ele caiu de novo, como se fosse... É, o disco de covers do Metallica é muito legal lá, o Garage Inc. Eu vou até fazer um meia-culpa aqui. Até tem uma galera que chama de Pop-tálica, né? Que é a versão mais pop do Metallica, porque Metallica era o Metallica, acho que nos primeiros álbuns, e depois ali no Load, Reload, virou essa coisa aí. Então, mas é aí que tá. Esse disco é a culpa pela qual o Death Magnetic ganhou uma hype que também não mereceu. Ó, e o que Death tá Magnetic... na minha lista aqui, inclusive. E o Death Magnetic é ruim, porque, hein? Porque, tipo, todo mundo ouviu lá o Garage Inc. e tal, aí todo mundo, tipo, pô, os caras, né, estão tocando... Tá mais legal do que Load, Reload, aquela merda toda. E aí a proposta, né, de voltar a trazer um som um pouquinho mais pesado e tal, aí o melhor que saiu... Porra, Unforgiven 3, velho. Que falta de criatividade da porra, velho. Vai dormir, velho. Em breve aí, Unforgiven 4 aí, hein? Agora. Vou botar pra mim que Unforgiven 2 é melhor que a 1. E quem discorda tá errado. Eu gosto mais da 3 só pra irritar o de bola. Fear Nothing Else Matters. Vai que o Metallica vai gravar um álbum de prog aí. Tem um Unforgiven 4 de 3 horas de música. É, não dá. É, de prog eu não sei como é que vai ser com o Lars, né? Ah não, mas aí o Lars vai ter sofrido um acidente, perdido as mãos, não vai poder tocar mais. Vamos fazer virada na caixa. Dublê, né? Vai ter um dublê dele. Vai ter um dublê. Ele vai programar com os pés a batera. Pois é, eu queria falar, eu citar o exemplo do Morbid Angel, né, do Illude Divino, que pra mim é um disco cocô também, que tá do mesmo nível aí quase do Reinkauz. Mas eu não quero falar dele, porque eu acho que ele não merece também ser falado. Cara, ele tem um problema que o Reinkauz não teve. O single que saiu desse disco é a única música boa desse disco. Ou seja, quando saiu o single, todo mundo falou, nossa, vai ser fodido. Ou seja, fez a decepção ser ainda maior. É, essa história do single aí, né, ela sempre é muito mal contada, né? Os caras sempre fazem uma pegadinha que sempre cai, né? Mas eu não entendo como é que a gente sempre cai nessa mesma, mesma pegadinha. O single é um equívoco. Pois né? É, fazer um meia-culpa aqui também. Não confiar no single nunca. Mas uhum. Eu queria voltar para o Metallica aqui, mas sair um pouquinho do Saint Anger, porque ele é né, abaixo aí, do ele não merece nem ser citado. Mas eu vou falar um disco que me deixou muito puto também, que talvez vocês já estejam pensando nele aí. Mas não é o Death Magnetic, é o Lulu. Ah, nossa! Eu tinha até esquecido desse disco. Com o Lou Reed lá. Eu tinha até esquecido. Só, véi, morte ao metalero. I am the table! São dois artistas muito. Pois é, dois artistas muito bons, mas I am the table é uma coisa assim, sabe? Isso me deixou puto. Isso mexeu comigo, assim. Eu tinha esquecido disso, cara. Eu não lembrava que esse disco existia. Eu era mais feliz antes da gravação desse podcast. Eu queria agradecer. Cara. Ao Alex que chamou o Alexandre pra colar e brincar. Cara, parece um meme. Obrigado. Parece um meme de tão... desse disco, cara. Caralho, eu tava triste foi só com o Saint Anger e com o Death Magnetic. Não exato, precisava. Tinha esquecido do Lulu também. E agora que você falou no Lulu, eu falava, pô, eu não lembro mais desse disco, eu já lembrei de todas as músicas, já me vem o James cantando Small Town Girl na minha orelha. Pois já é, mas pega lá o Lou Reed, pega o James, sabe? E lança lá o um dueto. Sabe, chama um baterista melhor pra tocar com ele e lança um trio, sabe? Mas o que eu não achei legal, assim, eu achei muito legal, muito até avant-garde, né? O Metallica, né? Lançar um disco com um cara também, né? Que é mais antigo, né? Uhum. Que é um cara que seria, por exemplo, uma referência pra eles, né? Sim. De um estilo diferente também. É, mas não funcionou. Isso ia abrir porta pra muita coisa. Ter, tipo, sei lá, um Judas Priest com Elton John. Podia começar a rolar umas paradas assim. Não sei se ia ficar ruim, mas... Teve um Ozzy com o Elton John aí, não deu muito certo não, hein? A ideia foi boa, mas a execução, e se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui agora o que eu vou falar. Pois é, eu realmente não estava enganado, porque isso me marcou tanto que até hoje eu não esqueci. É um disco de 87 minutos. É que ele fere o princípio dos 40 duas vezes. Agressivaço, caralho, né? Perdi aqui. É, ele é um desperdício de vinil, né, velho? Que tem toda edição tem que ser duplo. É triplo. É. Não, e com aquela capinha também, né? Já que falaram em capa aí, aquela capinha do Lulu também. E o nome também, Lulu, tá? Caralho, até me irritei aqui agora. Puta que pariu. Que merda. Quero gravar mais não. A sétima música do disco me define no momento, que é Frustration. Eu sou do seguinte pensamento, que existem bandas que são definidas por, às vezes, um ou mais os integrantes, né? Tipo, que nem eu falei do Van Halen, tipo assim, o Van Halen morreu, né, e tal, que Deus o tenha e tal. Eu realmente espero que nunca alguém surja com a ideia de falar assim, ah, vamos lançar um disco aqui com o nome do Van Halen, saca? Porque realmente não... Ah, às vezes o filho dele, né? Então, mas se ele fizer, já é burrice, entendeu? Já merece perder a herança. É que nem. Vai que rola uma vibe meio chorinho, né? Com o Van Halen. É. A gente já viu, né? Tá. Pô, mas um adendo, o filho do Van Halen, velho, o que ele mais faz é não ter a imagem dele vinculada ao pai dele. Sim, cara. Sim. E não querer isso. Muito bom, diga-se de passagem. É. Sim. Por isso que eu digo que um dos maiores erros cometidos nos últimos tempos foi o Queen ter inventado de lançar um disco com o Paul Rodgers. Pô, mas eu não acho ruim não, cara. Eu não acho de 2008. Não, não é ruim, velho. É ruim. Não, eu não acho ruim não, é cara. É ruim. Cara, é a mesma coisa. Paul Rodgers é ótimo vocalista, tal, respeito, tudo mais. Mas é tipo o que você diz, é tipo juntar duas coisas boas e você acha que vai virar um negócio sensacional e deve ficar um bagulho bem mediano ou merda. Não, é assim, você pensa assim, Queen e Paul Rodgers, aí você fala assim, pô, Queen, beleza, né? Não tem o Freddie Mercury, mas tem lá o Brian May, né? Os outros caras e tal. Beleza. Paul Rodgers, um vocalista que lá fora é até mais bem conceituado, às vezes, do que a maioria das pessoas conhece, tal, porque vem do Bad Company, por aí vai. Tem uma voz bonita e tal. Véi, pra fazer um show, um negócio ou outro, funciona, véi. Oh, mas não me inventa de fazer um disco, velho. Saca? Não faz um disco, saca? Ou mano, então faz igual o Tim Lizzy, né? Lança 20 discos ao vivo, mas não precisa, sabe? Entendeu? Não tem o Phil Lynott, não vai lançar disco. É, aí os caras me fazem um disco... Faz um DVDzão, tô ligado. Aí os caras me lançam um disco de quase uma hora, velho, com 14 músicas, olha, saca? Aí, que, tipo, é vergonhoso, sabe? É desnecessário, sabe? Desnecessário demais. Porque, pô, o Queen, todo respeito aos fãs do Brian May e por aí vai, mas, mano, o Queen é o Fred Mercury, velho. Sim. Saca? O, cara, o Fred Mercury sempre carregou o Queen nas costas, velho. Cara, ele é então, o tipo assim, talvez o vocalista mais icônico da história da, do rock and roll, assim, né? Exato. Tá ligado? Ele, não só pelo, pelo vocal, mas, tipo, pô, o cara tinha um senso de composição, é, né? O lance do, é, de tocar piano e tal. É, e ele aí, era o frontman por excelência, né? É, saca? Aí o lance de você botar é, direção criativa toda em cima, né, do, dos caras que eram coadjuvantes, faz sair um disco que é completamente passivo, tá ligado? É, tipo, pode crer. E é muito triste, é muito feio, é tipo... É, pô, prefiro escutar o, a trilha sonora lá do oficial, lá que até os caras regravaram algumas músicas do Bohemian Rhapsody lá do filme, do que escutar esse disco aí, velho. Saca? Eu queria fazer um adendo aqui também, que não precisava, né? Os caras tinham muito dinheiro já, né? É. Eles não precisam. É. Tem banda que eu concordo, assim. Os caras voltam porque às vezes tá ruim de grana, né? Sim. Aí faz uma turnê, ou lança um disco caça-níquel ali, né? Mas não precisava. Tipo o Menor aqui, só pra agredir o Alex. Ai. Sou muito fã de Menor. Não, e tipo, o Queen lançou em 2020 um disco ao vivo, né? Só que é tipo uma música. São músicas em vários shows diferentes e tal, da tour que eles fizeram com Adam Lambert. Eu tô olhando aqui no Spotify. Esse disco tem muito mais plays do que esse disco com o Paul Rodgers. Saca, por si só. Porque, mano, é o disco, é o best of ali do Queen, é isso aí, velho. Tipo, só que com o Paul Rodgers. É, não, com o Adam Lambert. Esse último. Ah, com o Adam Lambert. E tipo, mano, se é bem executado, a galera vai curtir. Porque, mano, é as músicas, entendeu? Sim. Não é, beleza, eu prefiro escutar o live, o Wembley lá, ou aquele rock Montreal, eu prefiro, mas tipo, se você quer ouvir como é que tá hoje, eu escuto isso, tá ligado? Não vou escutar essa porcaria aí. essa é uma das... Porque eu lembro que na época criou-se muito esse negócio, né? Porque ele fez aquela turnê, né? Era a volta do Queen, não sei o que, lá. Aí fez a turnê, aí todo mundo falou, pô, legal, o Paul Rodgers é um cara que canta legal, tal. Aí do nada os caras, ah, vamos lançar um álbum. Ah, vai tomar no cu, velho. Sim. Os caras estavam bêbados quando teve essa ideia, só pode, velho. Foi mal, tava doidão, né? Foi mal, tava doidão. Exatamente. Exato. Mas só trazendo uma informação aqui que eu fui verificar, que eu quase não acreditei, tá? Que o filho do Van Halen era baixista do Tremonti, cara. Sim. Ele é baixista, ele era baixista do Tremonti, cara. Ele trocou com o Tremonti até 2016, cara. É, porra. Foda. Cara, é, uma coisa que me deixou muito puto, assim, nesse novo revival dessas bandas de metal mais tradicional, que trouxeram de volta à vida muitas das bandas de New Wave of British Heavy Metal e tal, que tinham parado. É, isso aí é num geral, assim, porque tiveram várias bandas que voltaram, que é o caso que eu tava falando do Cynic, né? Que às vezes o charme era ter um ou dois discos. E eu pensei em duas bandas aqui que tinham somente dois discos. E uma delas é uma banda séria, né? Que é o Witchfinder General, que lançou o Resurrected, que, cara, é o disco mais esquecível da história. E a outra era uma banda mais de piada, mas era uma piada super divertida, assim como o Bloodbath foi no início, que era o Piledriver. E o Piledriver, pelo menos o Piledriver teve a decência de voltar usando um outro nome, que era tipo The Exalted Piledriver. E eles lançaram esse Metal Manifesto que, putz, cara, se você for comparar o Metal Inquisition ou mesmo Stay Ugly, que são discos divertidíssimos, putz, deixou a desejar, né? É, eu acho que o problema é mais nosso do que das bandas, né? Em primeiro lugar, a banda é dos caras e eles fazem o que eles quiserem, né? É, em segundo lugar, os fãs de metal em geral, né, de rock em geral, nós somos muito passionais, né? Então a gente não deveria estar aqui tristes, né, pelas bandas terem lançado discos ruins, e sim feliz por elas terem voltaram. Um bocado de discos bons, né? Exato. Mas então assim, eu acho que nós somos muito chatos, né? Mas já que nós somos chatos, né? É. É, então, assim, a minha regra é basicamente essa. Voltou, não lança disco novo, por favor. Se ficou mais de 10, 15 anos sem lançar nada, sabe? É. Se quiser fazer uma coisa nova, na minha opinião, claro, muda o nome da banda, igual você falou. Sim. Sabe, volta com uma proposta diferente, os caras, né, com cabeça diferente e tal, e lança uma coisa diferente. Quem sabe nós também vamos escutar com a mente aberta, né? Agora, voltou com o nome de Queen. Aí lança um disco lá que não tem o Fred Mercury, que não tem a mesma pegada dos anteriores, sabe? É. Por quê? É foda. Eu acho que as bandas, elas tinham que fazer o que tem acontecido, inclusive, né? Nos últimos anos pra cá. Pega uma banda clássica aí e faz uma turnê só de um disco específico. Várias bandas fizeram essa estratégia já, sabe? Porque é isso que o povo quer escutar. É. Pois é, porque se você faz isso... Você, vamos supor, tem 5, 6, 7, 8, 10 discos clássicos na sua discografia, né? Você, na realidade, você consegue lançar 10 discos novos ao vivo, né? 10 DVDs novos, 10 camisas, né? Séries de camisas novas, 10 turnês novas. Então, assim, dá pra fazer muita grana com isso. Ao invés de fazer agora, isso... Né? Ele fez do Armin Corrupted de um outro lá. O Imperial tá fazendo isso há mil anos e é isso aí, né? Que bom que tá fazendo, aliás. Pois é, ao invés de você fazer isso, aí você vai lançar um disco novo. Não tem aí o disco novo vai ser aquele disco lá, o patinho feio da discografia, né? Não. Eu não concordo, mas igual eu falei no começo, né? Eu não tenho que concordar nem discordar, né? Vamos aí então pro último round de temático. Não precisa ser um último round de discos, que a gente pode abrir para mais de um por pessoa. Mas que são bandas que, cara, tinham uma discografia muito boa e a gente... Talvez não se lembre do momento em que esse disco foi lançado, mas que hoje em dia, quando a gente vai revisitar a discografia de uma banda, você para e pensa, cara, o que, que esse disco tá fazendo aí? E, ou então, porra, essa banda era tão boa e a partir desse disco cagou tudo. Vou começar por um álbum que um membro desse podcast me indicou, né? Que é o Colors 2, do Between the Buried and Me, que é o recente. Que cara, assim, ó, se eu não tivesse de fraldas, eu estaria cagando e andando no chão, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, eu ouvi o negócio, aí eu pensei assim, maneiro. Aí, tipo, sei lá, 2 minutos depois eu já não lembrava mais do disco. Então, pra mim, sei lá, cara, foi decepcionante nesse sentido. Nossa. Não achei ele memorável. Foi falar do melhor disco do ano pra mim. Não achei memorável, espero que o amigo não fique triste, né? Não faça que nem o... Você já me decepcionou duas vezes hoje. Espero que ele não faça que nem o Alexandre fez com os meninos do Trivium ali, desfaça a amizade, apaga as fotos aí, que tipo, né? Não é pra tanto também. Mas... Vou te cancelar no Twitter. Cara, não rolou, assim... Acho Between the Buried and Me maneiro, mas esse álbum pra mim foi o mais do mesmo, mas ruim, saca? Tipo, quer dizer, não foi nem mais cara, do mesmo. Tanta foi, banda tipo... pra você falar, você vai puxar num Between Buried and Me, bicho do céu, você. Você ainda puxou errado ainda. Superficial demais. Puxou errado ainda. É. Cara, até eu que sou chato pra caralho, achei esse disco legal. Se tu quiser, eu posso agredir todo mundo que tá nessa chamada agora. Vamos. Eu cago e ando pro Morbid Visions do Sepultura, cara. Mas errou rude. Tô cagando e andando. Errou rude. Então assim, ó. Errou rudíssimo. Ah, mas se você começar de trás pra frente, faz sentido. Assim, de trás que eu falo da fase boa. Aquela né? coisa, assim, né? Na minha humilde opinião. Sim, ele é o menos ando, cara. Importante, digamos assim, então, em termos de. Tem que fazer igual naquele vídeo lá, o Alex, do cara do Sepultura que deu. Do cara do Sarkov que deu uma skateada na cabeça do cara do Sarkov. Cara, garrafada na namorada do Andrés. Caraca, bicho, que horror. Não, é um cara que colocou uns vídeos do sarcófago e pra chamar atenção ele colocou uns títulos totalmente... Sensacionalista. Clickbait, tipo, Wagner relembra a história de quando deu uma facada... em fã que estava com camiseta de Sepultura em seu show. Um bagulho assim. E não tem, obviamente não tem nada a ver com isso quando você clica pra ver o vídeo, mas assim, tipo, os títulos são muito bons. Botar na chamada do podcast assim, Renato Timbó agride Vinícius ao falar mal de Progueiro da facada em fã de metal, veja. Só decepção. Ô Vinícius, já que você cagou a vida falando do Morbid Visions aí, eu não vou nem pedir pra você elaborar mais nisso, eu já vou passar a palavra pro Timbó, porque você tá errado. E E pra louco, você não dá palanque. Você fica dando palanque pra louco, no outro dia os caras viram presidente, aí é foda. Então fala aí, Timbó. Vou falar da minha banda favorita de todos os tempos, a banda que rege meu coraçãozinho progueiro. O Rush. O Rush. E vou falar do disco mais esquecível. O único que eu não consigo parar pra escutar, porque assim, ele é muito qualquer coisa, que é o Test for Echo. Cara, eu gosto. Nossa, do Test for Echo. Que falar outro álbum, eu já ia ficar nervoso. Na verdade, eu gosto de todos os discos do Rush. É, mas eu entendo. Então, mas eu ele entendo. É muito... Meh. Eu entendo. Não, eu também gosto. Eu também gosto. Mas é aquele negócio assim, se eu tiver que falar qual é o pior disco do Rush, é o Test for Echo, tá ligado? Porque, cara, é um disco assim que eles não sabiam da onde eles iam, pra onde eles iam, tá ligado? Tipo, eles estavam saindo lá daquela vibe. Pô, eles tinham acabado de fazer o Counterparts de 93 lá, que, meu, um dos discos que tem os sons mais pesados e tal, Animate, Stick It Out, Nobody's Hero, que, meu, fez sucessaço. E aí veio o Test for Echo, que, tipo, o ponto alto do disco é Resist, é, tá ligado? Crer. Que virou música pra tocar no violãozinho na turnê. Ah. Saca? Pro Neil Peart descansar o joelho, saca? Agora ele pode descansar pra sempre o joelho também, né? Deus o tenha. Mestre dos mestres. Saca? E aí depois eles se salvaram, né? Porque, tipo, ficaram... Tiveram que ficar 11 anos. 6 anos, né? Pra lançar o Vapor Trails. O meu medo era que tu falasse do Vapor Trails, porque eu gosto do Vapor Trails, cara. Então, aí é que tá. Antigamente eu diria que é o Vapor Trails, porque a mensagem do disco original é horrível, velho. Porra! Não. Porra, tu vai ficar mas calma, que eu falo mal do Tu, tu vai falar mal do Vapor Trails? Calma, agora, caralho. Deixa eu explicar. Tô pelado aqui, deixa já, vamos brigar. Deixa eu explicar. O Vapor Trails, quando saiu em 2002, a mixagem desse disco era horrível, esse disco era inaudível, velho. Ah, não, verdade. Aí em 2013 eles lançaram o Remixed, que foi feita a remixagem pelo mesmo cara que produziu o último disco, tá. Que é o Nick Rasculinetes lá, sei lá como é que fala o nome. E aí, mano, aí eu ouvi esse disco e eu falei assim, puta, esse disco é foda, tá ligado? O problema era a mixagem, porque o disco era terrível. Era tipo um. O tempo todo, assim, um. É, o Lar chegou pro Neil Peart e falou assim: bah, ó, tem uma ideia aí pra mixagem. E aí. Já viu, né? Vocês não correm riscos. Na real, o que eu acho que aconteceu foi que, assim, a partir dessa época aí foi quando o Geddy Lee começou a usar um pouquinho de... usar uma configuração de amplificador que deixava o baixo dele um pouquinho distorcido. E aí eu acho que deixaram isso demais, saca? Ninguém virou pra ele e falou, ô, Geddy Lee, calma aí, meu filho. Ou, tipo, o cara que mixou na época também. E falou assim, ô, tá um pouco demais isso aí e tal. E aí, meu, ficou... Tanto que no Rush in Rio também, se você escuta, meu, você escuta o baixo, puta que pariu, velho. Um baixolão, né? Tá é alto. Um baixo roncadão pra caralho, sabe? Presença e tal. E aí eu acho que tentaram trazer essa pegada no Vapor Trails, e aí, meu, cagou o rolê, né? Eles tinham vindo do disco solo do Geddy Lee também, que é muito bom, o My Favorite Headache, que é bem da hora, que foi quando ele começou a usar esses baixos um pouquinho mais agressivos. Mas aí mas enfim, não é do Vapor Trails que eu tô falando do Test for Echo. Test for Echo, terrível, tipo, Dog Ears, velho, mano. As piores letras da história do Rush, velho. Meu Deus do céu, velho. Tipo, Virtuality. Não. Saca? Tipo, Half the World é uma das poucas músicas que salva desse disco, sabe? E Driven, que é legalzinha também. Mas o resto é triste. Muito triste. Eu ia falar de Sepultura, mas eu tô pensando aqui. Acho que eu vou mudar, hein? Não, muda não. Fala mal do Sepultura também, pô. Eu ia falar do Horrorback lá do Sepultura, que é uma bosta. Nossa, mas aí você foi longe demais. Podia ter começado no Kills AD já. Eu sabia aí, ó. Eu falei antes de gravar que o Alex ia falar mal do Kills AD, velho. Eu sabia. Não, se você falasse mal do Roots, beleza. Mas, porra, o Kills AD ainda é bom, velho. Cara, eu acho o Roots mais honesto que o Kills AD. Pelo menos ele assume a pataquada. Cara, é porque o Roots ele é bom como álbum, mas se você pega pra ouvir individual, é duas, três músicas. O resto. Eu acho que o Chaos AD tem umas três músicas, quatro músicas que são muito boas, mas como disco não funciona. É, o Roots é a mesma coisa, eu acho. Voltando no assunto aqui, né? Porque o Roots é tipo um disco conceitual, digamos assim, né? Ele tem esse charme. É, exatamente. É. O Robeck, cara, ele é. Nossa, não tem uma música boa. E já começa que a única música legalzinha é um cover de YouTube. Você vê como é que tá errado. Então, assim, aquele álbum. Assim, eu entendo você falar disso, mas eu acho que, num geral, o disco mais decepcionante de todos do Sepultura é o Against, cara. O Against é inacreditável. Porque a expectativa que foi, tipo, porra, o Max saiu, e agora, não sei o quê, como é que vai ser, arrumaram um vocalista novo. E aí já colocaram ele na capa da Brigade, obviamente, né? Aí você falava, porra, mandaram o single da Choke pra, sei lá, 500 vocalistas diferentes e deixaram os caras ter liberdade pra compor letra e cantar em cima. Escolheram esse cara que veio de uma banda hardcore americana, pá, todo mundo ficou tipo, caralho, e agora? Não sei o que, né? Pô, aí saiu, cara, você foi ouvir aquilo, era foda, assim, difícil de aturar. Não, mas vamos ser honestos, vai. O melhor disco do Sepultura depois da saída do Max é o Quadra. É o Quadra, né? Concordo também. É o disco solo do Eloy, né? Do Eloy e do Andreas, né? Eloy e seus amigos. Não, mas é um bom disco. É um bom disco. Mas o Against, cara, o Against, o Nation, eu dou uma passada de pano naquela, tipo, o cara acabou de entrar, a resposta que o cara teve, a banda tomou uma porrada que era pra ter acabado e não acabou, cara. Então, tipo, eu dou a colher de chá, cara, mas no Horrorback. Síndrome de Bass Bailey. Não, mas aí não, porque, porra, eu acho o X Factor um disco maravilhoso. Não vai falar do Blaze Bailey assim comigo, não. Não, eu falei síndrome de Blaze Bailey porque é o cara vindo depois do maluco que tinha cara vem com uma carga de uma responsa fodida, tá ligado? Mas eu acho que, tô cara... falando que o cara manda mal. Cara, eu não gosto do vocal do Derek até hoje, velho. Eu acho que o que, pra mim, faz com que o Quadra não seja um grande disco é justamente o vocal. Eu acho uma merda o vocal. E assim, não é porque eu acho uma merda o vocal. O vocal dele é bom, só não é pro Sepultura, eu acho o vocal dele pra outro estilo de música. Compatível. Eu tô ouvindo o canto das lágrimas de uma viúva do Max Cavaleira. Exato. É isso. Eu tô ouvindo. Tô ouvindo porque chove ao redor de mim. Mas é isso mesmo, cara. O Derek ele canta muito bem, mas pro Sepultura precisou chegar ao quadra porque a gente fala, não, cara, beleza. Achou. Mas ainda assim, o defeito do Quadra é o vocal. Não que seja um defeito vocal dele, mas é que não combina, cara. Não é que não combina, cara, é que mudou, né? Falta a cereja, né? O estilo de música que o Sepultura tá tocando exige outra forma de vocal pra que, pra mim, seja um negócio que eu falo, caralho, fudido. Mas aqui, sabe? Tem a questão que é a seguinte: se tivesse terminado a banda e tivesse surgido uma outra banda que ninguém aqui conhecesse, tá? Só que seria o Sepultura com o Derek, né? Eles não seriam tão mal aceitos igual foi, né, devido à transição. Então, assim, eu acho que a gente tem uma carga já muito, assim, negativa pra banda, né? A camisa pesa, a camisa pesa. Às vezes, o Against, por exemplo, eu não acho ele um disco péssimo. Só que ele é o pior do Sepultura até então. Né? E o vocal também tem uma caída na expectativa nossa, né? Mas se essa banda tivesse surgido... A única música boa desse disco é a que o João Gordo canta. Era legal. Que é legal pra caralho. Caraca, imagina se o João Gordo tivesse entrado pro Sepultura, cara. Que doido. Cara, mas é o que eu falei, cara. O Against, o Nation, consegue passar um pano. Agora o Robeck, cara, dá. E aí, assim, aí é caindo. O Dante é paia também, o Alex é paia. Ah, cara. Mas aí nem para pra ouvir. O Caio tentou voltar no Sepultura das Antigas, mas fraquinho. O Mediator Between, blá blá blá, é uma bosta. É tipo um Lulu do Sepultura. tem que falar o nome completo aí. Mediator Must Be the Heart, um lance assim, né? Between the Heart and the. The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart. É um Lulu do Sepultura, cara. É um Lulu do Sepultura. Todo mundo foi. Eles fizeram o nome grande porque aí ninguém lembra do disco mesmo. E então. Tipo, a capa é ruim, o CD é ruim, mas assim. Enfim. Eu não acho esse disco tão ruim assim, não, cara. Eu acho ele melhor do que o Alex e o que o Dante, por exemplo. Ah, eu acho. Cara. É, eu gosto mais do Kairos também. Se pegar a fase inteira do Derek, inteira, menos o quadro, porque o quadro é um disco que eu acho que ele tá acima. Se pegar a fase inteira do Derek e fizer uma coletânea com duas por disco, vocês acham que seria um disco bom? Acho que sim. Acho que sim. Cara, eu acho que sim. O anterior ao quadro é um disco. Eu curto, pelo menos, o disco anterior. Machine Messiah. Machine Messiah é um baita disco. Cara, ainda assim seria um disco ok só. O Machine Messiah é ok também. Cara, ele tem alguma coisa dele que eu não gosto. Eu respeito ele porque ele foi necessário pro quadro nascer. É o Andreas Kisser. Eu não sei, velho, não sei. Eu acho que o Sepultura tentou fazer tipo um prog, um tech que foi mal executado, mas eu acho legal porque, tipo, ali o Eloy ele tem a acho que o Eloy chega num nível que ele, agora essa banda. Mas é minha, o Sepultura deu uma reavivada com o Eloy, né, cara? Deu, se não fosse deu, ele. Total, pá, bicho. Total. É, mas é que o Eloy demorou pra se criar lá dentro, né? Agora ele consegue levantar e falar aí, Andreas. Sim, vamos sim. Trabalhar, meu filho? Ô Paulo, vamos aprender a tocar baixo, Paulo? Hoje eu acho que o principal problema do Sepultura, tipo, hoje é o Andreas, velho. Por quê? Saca? Tipo, se falar assim, o ponto mais fraco, eu acho que é o Andreas. Que porque, isso, mano, bicho? Uma banda que tem Paulo Júnior, você vai falar do Andreas? Me ajuda aí, Timbó. Por quê, velho? Não, mas você sabe por quê? Porque, velho, você escuta os sons mais recentes, velho. Mas o cara parou e reaprendeu a tocar baixo pra tocar junto com o Essa Eloy, porra, cara. Tá implorando pra ter uma segunda guitarra. Mas aí verdade, a culpa não é do Andreas, a culpa é do Derek. No estúdio eles fazem, tá ligado? Mas, tipo, mano, ao vivo é sempre, tipo, meia boca, tá ligado? Porque é o Andreas tentando fazer milagre com pouco, tocando aqueles órgãos de esquisito dele lá. A culpa é do Derek. O Derek tá há 25 anos Sepultura, ainda não aprendeu a falar português, ainda não aprendeu a tocar guitarra. Porra, bicho. Tá foda, né? Ah. 20 anos de Brasil, o cara não sabe falar português ainda. Cara, mas pega um outro guitar, meu. Não precisa, o cara não precisa ser ele tocando, meu. Põe um outro guitar aí, meu. Tem um monte de guitar bom aqui no Brasil, cara. Um monte de galera tanto que no tanto que nas turnês lá fora. Não, precisa ser ele. Não precisa ser ele, cara. Para. Precisa ser ele. Sepultura é um quarteto. Precisa ser ele. Tanto que nas turnês lá fora, isso aí o Pedro tá ligado também, porque ele já viu os vídeos do Estevão mostrando os bastidores. Tem vários rolês que eles tocam fora, que algumas músicas que precisam e exigem ter a segunda guitarra, quem faz é o Dante, que é o hold de guitarra lá que toca no, atrás do palco, véio, escondido. Ele toca a segunda guitarra. É aí que tá, meu. É aí que tá, cara. Chama o cara pra tocar junto, meu. Pronto, põe o cara na banda. Cara, eu acho que o grande mérito do disco novo ao vivo que eles lançaram agora... Ao vivo não, né? O disco de casa, o Sepulquarta, é justamente que os caras chamaram os outros músicos. E a maioria é guitarrista, quando né? Quando dobra as guitarras, fica legal pra caralho. É, fica legal pra caralho. É, tipo, a música com o Devin Townsend lá, que é Mask, porra, ficou do caralho, tá ligado? É. Não, então, os caras pegam umas músicas que ninguém dá nada, saca? E chamam um guitarrista novo pra fazer um arranjo por cima e fica legal. Só que o vocal, bicho, não dá, não tem condição. Mas aqui, fazendo aquilo que eu falei anteriormente aqui, de às vezes quando a banda volta, muda o nome e tal, se a gente voltasse no tempo, 96, 97 ali, assim como Nervosa, que aconteceu agora aí, né? Aí sai um cara, aí você cria tipo duas bandas, né? Que foi o Soulfly e o Sepultura, né? Mas a crítica inteira fica no Sepultura, porque o Soulfly, na minha opinião, tem músicas boas. É, eu acho o Soulfly esquecível demais. Mas não tem, no conjunto ali, não tem um discão. Mas ninguém fala mal do Soulfly porque é outro pode nome. Ser. O Enslaved eu acho um disco legal. Né? E o Sepultura ficou ali com a cruz ali pra ser carregado, que é o nome. Se tu diz, se tivesse acontecido a mesma coisa, mas o nome Sepultura ficasse com o Max e o resto da outra galera fizesse o mesmo som que eles estão fazendo hoje em dia, por exemplo. Só que com outro nome, tipo, sei lá, vamos chamar eles de Caixãozinho. E aí a Caixãozinho tá tocando lá com o Eloy, com o Derek, a galera toda metendo pedrada, tu acha que ia ser melhor. Eu tô falando o seguinte, a partir do momento que você continua com o nome Sepultura, a expectativa vai ficar em cima de você. Uhum. Então, na minha opinião, essa ideia que eu tive foi de nenhum dos dois usar o Sepultura. Tá, fica lá o Caixãozinho e Soulfly, porque aí, né, começa do zero e aí cada um coloca o que quiser colocar de novo na sonoridade. É. Até porque, seguindo essa ideia aí que você falou, Vini, se o Max continua com o nome Sepultura, mano, eu ia jogar o Sepultura pro ralo, porque eles resolveram começar a fazer New Metal, né? Então o Sepultura não tá tão mal assim. Pois é, porque a gente fala mal do Sepultura por causa do nome, né? Mas o Max também não tá ajudando muito. É. Não, tanto é que nenhuma das bandas novas do Max, o Kill Be Killed, que o Timbó já mencionou, né? Killer. Mas o Neil Bomb, hein? É uma delícia. Ah, mas o Neil Bomb, ele tava no Sepultura ainda. Pois é. Falando das bandas novas. Cavaleira Conspiracy. A banda com o filho dele também é ruim também, que lançou o álbum esse ano, inclusive. Como é que chama essa banda aí mesmo? Ele... É Go Ahead and Die, não é? É, Go Ahead and Die. É isso aí. Nossa, ruim de... É uma banda legal se o Max tivesse 20 anos de idade. Daí com 50 e todos, puta que pariu, velho. É banda de família. Cara, o Max, a questão é a seguinte. O Max tem que parar de ter banda e virar youtuber, onde ele fica tocando só as músicas do passado. Porque aquele lance do Max Tracks dele é uma das coisas mais legais da internet nos tempos de pandemia. Sentado no sofá. E falando mal dos outros. Sentadão, né? No sofá, chamando todo mundo de impostor. E tocando... Bicho, aquele vídeo dele tocando o Inner Self, caralho, velho, aquilo é maravilhoso. Com isso que ele faz, ele já pode ser um membro do Goldcast. Porra, Max, vem aí com a gente. Max Possessed. Não, eu já sou contra. A gente chuta o Vini e põe o Max no lugar aqui. Vou criar o Vini no estante. Vocês vão ver. Putz. Eu sou a favor do Max entrar, mas com o nome original dele, que é Maximiliano. É Maximiliano, não tem nem o X, né? Com dois S. Putz. Estamos aqui com o nosso correspondente dos Estados Unidos, Maximiliano. Não. Tem que ser Max Possessed. Que horror. É o Massa Cavaleiro, né, mano? Cara, eu vou fazer uma opinião. Não vou dizer extremamente impopular, porque eu acho que muita gente concorda, mas é uma banda que ninguém gosta de mexer muito ali nela, porque é uma banda meio... sagrado, digamos assim, né? Pra qualquer pessoa. Mas é o Bathory, né? Cara, tá na minha lista. Eu acho que... Mas qual disco você vai pôr? Pois é, o Bathory é uma banda, assim... Ela praticamente começou aí um black metal, né? É, e depois ela começou também o Viking metal, né? Eles têm... O Corton, né? Ele tem uma importância, né? Que é muito difícil alguém... Existem outras, né? Mas é um grupinho muito pequeno de pessoas que tiveram tanta influência no metal, assim como, né, como o Corton foi, né? Como o Corton teve. É, e ainda assim, ele lançou coisas ruins também, na minha opinião, né? Que aí são três, né? Que é o Requiem, né? É, o Octagon também, que foram dois Octagon em sequência, é né? O que tá na minha lista. Que ele mudou o estilo. Ele saiu ali do. Ele começou ali meio black, speed, né? Trash e tal. Mas de repente ele largou o black pra trás lá e foi fazer trash metal também, não sabe se lá porquê, no meio dos anos 90, né? Sim. É um estilo aí que tava. Não vou dizer em ascensão, mas às vezes ele cansou de fazer o que ele tava fazendo, né? Ele mudou e depois ele voltou a fazer as coisas mais Vikings, né? E depois ele voltou também ali pro Destroyer of Worlds, que pra mim também é um disco mais abaixo. Que eu não teria lançado se fosse eu o dono da banda, né? Ou o dono da One Man Band, né? Mas é aquilo que eu falo, né? Ele teve discos bons, depois ele teve, nesses dois que eu falei, ruins, depois ele teve outro bom, depois ele teve outro ruim, depois ele finalizou com dois bons. Então eu não consigo entender, sabe, por que que ele teve essa montanha-russa. Esses lapsos. É. Pois é, porque geralmente quando você começa a decair e não tem fim mais, né? Pega o exemplo do Metallica aí, né? Sim. Mas ele não, ele eu acho que é uma... Até porque ele lançou discos solos também, né? Que outros estilos também, né? Eu acho que ele é simplesmente... São legais também, os discos grunge dele são legais. São legais, mas acho que ele é uma mente criativa, sabe? Ele era muito inquieto, ele não queria lançar sempre a mesma coisa, né? Aí nesse ponto eu até respeito. Mas eu acho os discos ruins mesmo. É... Cara, o Requiem e o Destroyer of Worlds eu ainda gosto deles, assim, mas o Octagon não tem condições. Ele é muito ruim. E ele era o disco que tava na minha lista aqui. Que era o primeiro que eu ia falar, porque o Timbó falou do Rush, né? Aí eu falei, ah, na minha banda favorita, o Octagon ele é inaceitável, assim. Apesar de eu achar a letra da Schizianity uma das letras mais engraçadas da história do metal extremo. Que é o Bathory escrevendo uma letra cristã, velho. Só que aí todo mundo fica tipo, cara, que porra é essa? Só que aí quando você vê o nome da música, que é a mistura de esquizofrenia com cristianismo, Schizianity, aí você fala, ah, entendi. Mas se você só lê a letra sem sacar o nome dela, você fala, cara, o Corton virou crente. É tipo Anorexia Nervosa, né? Que lançou o Redemption Process. Você lê as letras e fala, pô, o cara virou crente. Aí dá 2 anos ele volta lá com outra banda lá, ainda escrevendo umas paradas satânicas que não dá pra entender qual é que é a do cara. Alex, eu preciso deixar público aqui, né? O meu apreço por você, pra você ter lido a letra desse disco, né? Porra. Cara, não, mas a Bathory é minha banda do coração, bicho. Pois é, mas do Octagon, você leu a letra dela? Ah, bicho, quando eu ouço o disco, eu paro tudo que eu tô fazendo, deito, vou ouvir, pego o encarte e acompanho as letras. Pois é, respeito. E não é porque eu acho o Octagon uma merda que eu não o tenha. É o Bathory. Bathory é tipo mãe, sabe? Eventualmente tua mãe te deu uma surra na vida, mas você continua amando ela. Mesmo que você lembre dessa surra. E o Bathory e o Octagon é a mesma coisa. Daqui a pouco aparece alguém aí que leu a letra do Metallica. Tirando a da Table lá, né? I am the table! Small town girl! Tô imaginando alguém deitado na cama lendo o encarte do Lulu, cara. Porra, aí é foda. Aí não tem condições. Mas aí, se o Bathory é a mãe, o Black Sabbath é o pai. E, cara, o Black Sabbath, eu já puxaria nessa sequência aí, que é uma banda que a gente já falou, né, do 13, que é talvez seja pra mim o disco mais abaixo deles. Mas, cara, temos que lembrar, tipo, uma banda que lançou os 6 primeiros discos, que lançar o Technical Ecstasy e o Never Say Die é inaceitável também. Porque, cara, os 6 primeiros discos do Sabbath estão entre os 6 maiores discos da história, velho. E aí do nada sai um Technical Ecstasy e depois sai um Never Say Die. E cara, não dá pra lembrar de quais músicas tem nesse disco, assim. Você lembra, sei lá, da Dirty Women, porque tocaram na turnê também, ou da própria Never Say Die. Mas, cara, é tipo um nada, sabe? E é o mesmo caso que o Alexandre falou aí, tipo, é meio estranho, porque logo depois que o Ozzy saiu, os caras já lançaram o Heaven and Hell, que é maravilhoso, tipo, nota 11, assim, na escala também. É porque os caras secaram a fonte, né, velho? Cara, que banda que lança 6 álbuns muito bons, né, cara? É um negócio inacreditável. Mas o Never Say Die, tirando a própria Never Say Die, aquela Junior's Eyes, é legalzinha e só. Mas são álbuns fracos mas mesmo. Mas é foda, cara, porque eu acho que a questão é justamente também questão do nome, assim. Eu acho que se eu ouvisse o Technical Ecstasy e o Never Say Die se fosse lançado como o Iommi solo, mesmo que fosse a mesma formação, eu acho que eu gostaria ainda. Eu ia falar se fosse com o Ozzy solo, mas aí eu não gostaria não, porque os discos Ozzy solo até o No More Tears são casca grossa. É, mas é isso que eu tô falando, a nossa percepção das coisas ela é muito equivocada, né? A gente leva em consideração coisas que a gente talvez não deveria levar, né? Mas é que o metal é um estilo nostálgico, né, velho? O disco já nasce com uma nota menos 5, né? Aí pra ele chegar na nota 10, ele não chega nunca. Mas é que a gente tá esquecendo também que o cara que gosta de metal por si só já é um caga-regra. Porque é justamente isso aí, cara. Já começa com menos 5. É, mas cara, a questão é a seguinte. Ninguém que gosta de metal gosta de banda. Você não é fã de banda. Você é fã do estilo. E se a banda tá tocando aquele estilo, você gosta. A banda desviou um pouquinho, o cara já torce o nariz. Headbang em geral é conservador pra caralho musicalmente. Por isso que metaleiro tem que acabar, cara. O Alex, eu ia citar o caso aqui, né, do menos 5, né? Que tem banda aí que ela começa com menos 5, porque às vezes a capa já é ruim, né? Que foi um caso que a gente citou algumas vezes aqui hoje da capa, né? O Lulu começa em menos 10 já. Pois é, mas você também, o Alex, você tem uma observação que eu acho muito pertinente também, que é o logotipo, né, do Def. Ah, não. Ah, não. Não. Def ia tá na minha lista aqui também. Corta. Só pela polêmica aqui. Me segura, tipo. Não, tem que arrumar briga. Tem que arrumar briga. Vou agredir esse cara aí, tipo. Não, mas ó. O Def, você vai vendo que a banda vai piorando a partir do momento que eles vão tirando elementos do logo. Perdeu a teia de aranha, já perde ponto. Perdeu a caveirinha lá do gol lá, perdeu mais ponto. Aí chega no The Sound of Perseverance, que é o disco inaceitável do Def, nem a cruz é invertida mais. Nem é invertido mais. Pô, o Sound of Perseverance, que é meu disco favorito do Def. Não estou dizendo que é um disco ruim. Só estou dizendo que não deveria ser um disco do Death. Lança com o nome do Control Denied, tá beleza. Vamos todo mundo ficar feliz, vamos se abraçar, tá tudo certo. Mas, cara, se o Death tivesse acabado no Symbolic, teria sido mais legal. Vou agredir esse cara aí, tipo. E eu tenho cacife pra dizer porque eu mandei dinheiro pra mãe do Chuck quando ele tava em tratamento. Então, você fica quietinho aí. Já denunciou a idade. Veio dar carteiraço aí, cara. Naquele tempo a gente tinha que ir no correio fazer um negócio que chamava cheque postal. Você ia no correio, eu levei R$20, que naquele momento valia mais do que $20, olha só. Que era muito dinheiro, muito dinheiro. Fui ajudar no tratamento do câncer do Chuck. É, não, é que naquele tempo a gente era incentivado, né, velho? Rock Brigade fez a campanha e todo mundo aderiu. E é isso aí. Foi importante. Muito triste que ele morreu. Acho que se a gente pudesse fazer uma permuta, mandava o Chuck de volta, a gente mandava o Mike Åkerfeldt no lugar, ficava todo mundo feliz. Nossa! A lei da troca equivalente aí foi boa, hein? Eu acho que até o Mike Åkerfeldt aceitaria de bom grado. Cara, que horror. Alex, você teria mandado mais de 20 então se não tivesse o sound? Talvez eu tivesse mandado 25. Foi lançando o disco. Se tivesse lançado só os três primeiros, eu mandava 50. Em uma realidade paralela, o Chuck transformou o Death numa banda de metal progressivo e ele tem um bigode bonito. Bigodinho igual o Yanni. Nossa, porra, o Yanni é doido, hein? Olha aí, ó, pegou no âmago do Timó aí, ó. Timó conhece aí, ó. Eu ainda acho o sound um disco autêntico, por isso que eu gosto dele. Não, ele é autêntico, pra mim ele é um disco autêntico. Eu acho que o Death é uma banda que nunca lançou um disco ruim, e isso é um mérito que pouquíssimas bandas têm. Ainda mais se tratando de death metal. Eu acho que o Death e o Boltrauer podem andar de mãos dadas aí, que são as únicas duas bandas que conseguiram esse feito. Não são impostores, né? E com isso você teve o seu Boltrauer de águia. É, não, mas é que o Boltrauer ele precisa ser mencionado em todos os momentos. E ainda que a gente esteja falando sobre discos decepcionantes, fica a lição final aí. Sejam como o Boltrauer, nunca lance um disco decepcionante. Obrigado. Vou encerrar aqui. Apareceu o He-Man no final ali, né? No jet ski ali. Né? Eu tava vendo aqui, fui ver um negócio e descobri que o nome do Michael Åkerfeldt, na verdade, é Lars Michael Åkerfeldt. Então já começa errado. É verdade. Fica essa... É, triste. Ó, Alex, pra contribuir meus dois cents aí, ó, Black Rain, Ozzy Osbourne. O que que é uma bosta? Black Rain do Ozzy. Ah, mas eu nem ouvi, bicho. Parei no Osmose. Gente, pergunta se você gosta do Osmose, porque o Osmose é bom. Cara, gosto. Gosto por memória afetiva. Se eu fosse ouvir ele hoje pela primeira vez, não ia gostar, não. Eu acho ele legal porque ele é bem diferente, né? É. Depois que, do que saiu no Mortis, você imagina muita coisa, menos esse álbum. Aí você escuta os outros. Mas assim, se eu for parar pra pensar mesmo, nem o No More Tears hoje em dia eu gosto tanto assim. Eu acho que eu tenho preconceito com o Zakk Wylde. Eu também. Mas é um preconceito bom, porque o Zakk Wylde não precisa. Mas o Black Rain é isso. Muito, muito ruim, cara. Até o Down the Wolf tem umas musiquinhas ou outra ali, porque a turnê do... Down the Wolf eu já não gostei, não. Então, mas tem duas musiquinhas, duas, três musiquinhas, porque eu gosto muito do Live Budokan, né? Eu acho que é live muito bom. E aí o outro álbum que veio depois era o álbum de cover, que tem um cover horrível de King Crimson, inclusive. Mas o Black Rain, cara, era muito ruim, cara. Eu lembro que eu comprei essa camisa pro meu pai. Coitado. Dei pra ele, não sei se foi de aniversário ou dia dos pais. E tipo... todas as músicas são chatas e uma merda. Caralho, mesma, esse tá é o presente que você dá pro seu pai, bicho. Preferi dar uma caixa de lenços, presidente. Pelo menos tem alguma serventia. Um abraço pro seu Jegas. Deve estar escutando mais aí Jegas. Agora. Inclusive, quero deixar um abraço pro tio Jegas, que é o maior odiador de música que acaba do nada. Ou seja, ele é o maior... Vamos acabar do nada esse podcast? Um abraço pro Jegas. Não, mas deixa eu falar aqui. Tô brincando. Eu tô com outra boa aqui. Fala, meu. Timbó. Fala, Timbó. Fala, Timbó. Outra boa aqui. Onde disse que eu fiquei indignado, total. Da cabeça. Porque você estava falando mais cedo aí, né? De disco. Você falou que os seis primeiros de Sabá são muito bons e tal. E disco e bandas que começam com a discografia foda. Eu vou falar de prog, porque é tudo que eu sei falar. Tá errado. É uma banda que fez. Os quatro primeiros discos são maravilhosos. A banda alcançou seu auge no quarto. E o quinto disco é uma merda foda. É o... Tô falando de Emerson, Lake e Palmer. Ó, o Alexandre vai ficar bravo aí, hein? Porque, mano, o Love Beat é terrível, velho. O Love Beat é uma das coisas mais bizarras e terríveis, começando pela capa. Esse nome parece nome de sex tape, velho. É. E, mano, se olhar a capa também parece, velho. De um filme pornô B dos anos 70. Um minuto, por favor. Meu gato tá procurando um negócio aqui. É. Então pode seguir. Né? E assim, mano, eles lançaram o Brain Salad Surgery em 1973, velho, que é o melhor disco do Emerson, Lake Palmer. Tranquilo. Tem os maiores sucessos lá, Carnival 9 e o caralho. Disco foda, base fundamental do prog, que eu acho pra mim. Caralho, que capa maravilhosa, Timbó. Aí eles até eles lançaram Works, né, em dois volumes, que pra mim é mais, tipo, meio que... Não dá pra considerar um álbum da banda, porque são faixas, né, compostas cada um por um deles e tal. É um bagulho mais livre, né, no estilo. Mas aí como banda volta pro Love Beat, o Love Beat é terrível, velho. Cara, a capa desse Saca. Love Beat, cara. Que é a capa isso, do Love Beat rapaz. É eles em frente a uma palmeira, não é? Com a camisa aberta. É. Não, eu sendo agredido com aquele mamilo peludo ali, cara. Com as camisas abertas. Não, o Keith Emerson tá com o camel toe ali, velho, na calça branca dele ali, velho. Se o prog for tolerado, cena como essas desse álbum vai ser comum. Tá aí, Timbot. Tá aí a cena da tua vida, é regravar o Love Beat, fazer uma capa desse disco, tu, o Pedrinho e o Arthur. Porra, aí sim. Eu prefiro fazer a contracapa do 2112 do Rush, velho, que também é terrível também a contracapa. Quer dizer, tô com os kimono assim. Porra. O Ged Lee parecendo a Maria Bethânia do Inferno. Parecendo a fada do mar. Em relação ao Emerson, Lake and Palmer, aí o Alex falou que eu iria às vezes discordar e tal. Eu nasci em 85, né? E o Emerson, Lake and Palmer, as bandas todas de progressivo, né? Elas são dos anos 70 ali, né? Uhum. Começo ali. Uhum. Então, eu fui um privilegiado de ter nascido depois. Também o contrário, né? Eu gostaria muito de ter nascido antes, né? Mas pelo menos eu não preciso escutar os discos ruins dessas bandas. Pois é. Sabe? Então, assim, bandas dos anos 70, eu escuto só os discos que são bons. Então você tá falando Love Beat aí, eu nunca escutei o Love Olha Beat. Olha aí, ó. Mas eu sou apaixonado pelos quatro primeiros. Então, a minha história com o Love Beat é peculiar, porque teve uma fase, acho que era lá pra 2009, 2008, por aí, que foi a época que eu comecei a fazer a minha coleção de disco de vinil. E aí, meu, pegava meu salário de estagiário lá de 800 conto, ia lá pro Centrão lá, ia tipo na Nova Barão, ia nos Sebos ali na região ali da Barão de Itapetininga ali, aqui no centro de São Paulo, e, meu, fazia festa, né? E aí foi lá, eu, meu, peguei primeiro do Emerson, Lake Palmer, meu, Tarkus, e tipo, muitas das, da, tipo, desses discos eu fui escutar a primeira vez no vinil, saca? Tipo, porque eu conhecia, sei lá, do Emerson, Lake Palmer, eu conhecia o Brain Salad Surgery. Aí, tipo, eu achava, sei lá, o Tarkus, aí, pô, vou comprar o Tarkus, já tinha ouvido falar bem. Aí, pô, disco foda pra caralho. E aí o Love Beat entrou nessas. Eu, do nada, eu puxei assim, eu falei, mano, não pode ser que isso aqui é Emerson, Lake Palmer, tá ligado? Apesar da capa. Você comprou. É, olhando pra capa. Aí, custava, tipo, 10 reais, tá ligado, na época. Aí eu falei, vou levar. Aí eu fui ouvir, aí eu falei assim, Jesus amado, velho. Terrível. E eu tenho esse vinil até hoje. Com essa capa do Emerson, Lake Palmer, seria correto quem são os criadores do rock sarado? Porque todos eles estão sarados. Pode de quando ser. O disco? 78. É de 78. Tá, ó, aí, ó, a potencial. A potencial. Ah, potencial. Rapaz, essa capa do Rush é muito ruim, bicho. É, a contracapa é feia, velho. Nossa, tadinho do Alex Lifeson, cara. Nossa senhora, me parece uma tia. A única coisa que salva dessa capa é o bigode do Neil Peart. O bigode do Neil Peart, cara. É, só. É a única coisa que salva. Mas... Ah, o Alex e o Geddy Lee estão parecendo duas tias, velho. Não, o Geddy Lee é a mina na foto. Já teve a mini ranheta, já teve o Newport é o Leôncio. Deus do céu. E o Geddy Lee é a fada do A mini ranheta e o pica-pau maluco, né? O que eu falei da gente nascer depois, né? Faz um pouco de sentido, né? Porque se a gente tivesse nascido bem depois, tipo assim, nascer agora, nascer 10 anos atrás, a gente não teria escutado o Lulu, o Saint Anger, é né? É verdade. Então, assim, às vezes nascer depois é uma bênção. Sim. É, faz sentido. Sim. É verdade. Faz sentido. Verdade. Cara, eu lembro que eu ganhei, na época eu comprei o Saint Anger, junto ali naquela leva, depois daquela leva maravilhosa ali do Diablos e Música, do Risk e tudo mais, ainda tive, né? Experiência maravilhosa. De comprar o Saint Anger e ganhar uma jaqueta do Saint Anger, cara. Que eu usei uma vez. Eu fui tão execrado a usar essa jaqueta que eu dei ela, cara. Eu nunca mais usei essa jaqueta na minha vida. Tô até googlando aqui essa jaqueta aqui. Foi bem triste. Eu nunca vi uma dessas na rua por motivos óbvios, né? Não precisamos muito falar dos casos muito óbvios, não, né? Falar do Cold Lake, do Celtic Frost, eu acho que seria chovendo molhado. Exatamente. É. Acho que um disco também que muita gente se esquece dele, ou pelo menos lembra dele como um disco bom ainda, porque é de uma banda clássica, e a primeira música, que é a música título, é maravilhosa, é o Crusader do Saxon. Porra! Que disco horroroso em geral. Foi, eu achei bem decepcionante esse disco, cara. Cara, esse disco tipo, é tem Crusader, que é boa. Tipo, tem a música... Exato! O disco começa maravilhoso com a faixa título, e depois é tipo... Sei lá. É... E o Iron Maiden também, né? O No Prayer e o Fear of the Dark. É o que eu ia te dizer, cara. Assim, tu ainda fala do Fear of the Dark. Eu ainda vou um pouquinho mais longe. Eu acho que até o Dance of Death era ouvível. Saca? Ah, não. Mas eu não tipo, tô assim, dizendo agora, que não é. Só tô dizendo que é decepcionante. Não, mas assim, o problema é que pra mim decepcionante. Depois do Dance of Death é só decepção, cara. Mas aí só a gente decepção. Já nasceu tarde o suficiente pra não precisar ouvir, né? Se bem que eu achei o disco novo um disco honesto. Eu gostei muito desse conceito. Não achei o Senjutsu cara, ruim. Cara, eu ouvi ele um dia e eu já nem lembro dele. Então... Cara, eu lembro de umas três músicas dele ainda, que é um mérito. Coisa que eu já não lembrava há muito tempo ouvindo Iron Maiden. Eu que sou um cara contra discos de 40 minutos ou mais, né? E também sou contra, em geral, músicas, sei lá, de 10, 12 minutos. Em geral, né? Porque tem claras exceções aí. Mas eu acho que no final do disco tem três músicas ali em sequência que são épicos, assim, né, em termos de tamanho e tudo mais. Eu gostei muito. Eu achei que foi um disco que os caras fizeram que eles estavam afim de fazer e me soou muito autêntico também. Eu achei surpreendente. Mas eu acho que esse comprimento das músicas do Iron Maiden, eu brigo muito por causa disso, porque isso é uma coisa que eu sempre digo, cara. Isso é culpa do Dream Theater. Esses caras começaram a andar junto e aí essas porra começaram a escrever música de 5 horas. Vai tomar no cu, meu cara. Amigo, é tudo prog. É tudo prog. Mas prog, nem tudo que é prog é ruim desse jeito. Ah, não, mas eu não achei tão ruim, não, cara. Eu achei ok. Achei um disco legal. Muito melhor do que tudo que eles fizeram nos últimos 20 anos. Concordo. Desde o Brave New World é o melhor disco realmente. Vou até pegar pro Vida Novo, cara. Depois de vocês falando, vou até pegar pra ver. Aproveitar pra... Você falou do Dream Theater, vou agressivar aí e ofender os amigos que gostam de Dream Theater por... Não tem amigo que gosta de Dream Theater, não. Por hein? 2 minutos, sim. Caso vocês em casa estejam ouvindo, você gosta de Dream Theater morreu no Octavarium, dali pra frente é só pra baixo. Cara, pior que é isso aí mesmo. Eu vou além, Dream Theater nunca nasceu, porque é uma merda, ele nasceu morto. Aí não, hein? Aí não, boca de lei. Pelo menos o Images and Words você tem que salvar, Pedro, vai. O Metrópolis 2 é maravilhoso. É. Maravilhoso. Ele é muito bom. Eu gosto de um álbum muito específico do Dream Theater. Que é? Só dele. Eu gosto do Awake. Também é bom. Só. E por nostalgia. Não porque eu acho ele bom, mas por nostalgia. Cara, eu acho o Metrópolis 2 um disco maravilhoso. Tanto musicalmente, quanto as letras, a história, tudo nele tá correto. Qual que é que tem que ter aquela música com o saxofonezinho lá? The Spirit Carries On. Isso, essa música aí é legal, tem saxofone. Por falar em opinião impopular aqui, uma banda pra mim que morreu no primeiro disco é o Anthrax, né? Fistful of Metal, isso, deu. É isso e deu. Eu sou obrigado a concordar com o relator. Mas é uma opinião bem popular. Então não é tão impopular, né? Tem três aqui que concorda, porra. Eu não gosto de Anthrax, então... Anthrax é metal pra skatista. Não, mas aí que tá, o primeiro, eu acho que ele tem essa coisa de ser, tipo... De ter aquela pegada thrash metal, só que ele tem um vocal muito... É um speed, né? Muito acima do que eram os outros vocais das bandas... Thrash metal de Vans, cara. Não, bicho, tô falando do primeiro disco, caralho. Primeiro disco que tem aquele vocal metalzão clássico. Cara, que é o tiozinho não lá, tem, né? Tem as outras bandas do Big é o, Four. É o tiozinho de peruca lá. Como é que é o nome do tiozinho de peruca que canta no Anthrax? Você tá falando do Belladonna, mas não é ele, não. É, o John Belladonna lá, que é o chororó do thrash metal. Não, mas o vocal do Fistful of Metal é o Neil Turbin, que parecia o Mick Jagger. O disco só é bom porque não é o Anthrax, né? O Anthrax, como ele é conhecido. É, ele gravou o EP também, que vem depois lá. Enfim, vou passar a rodada aí, vocês vão fazer indicações, eu vou pedir pro Alexandre escolher a música final, então vou pedir a indicação dele por último. Beleza, então eu vou indicar aí um álbum que, assim, tem duas pessoas que participam do Goldcast que me indicam muita coisa pra eu ouvir que eu gosto, que eu comecei a ouvir muita coisa que o Matuza me indicava, e aí o Matuza me apresentou o Timbó, e aí a gente tem esse relacionamento maravilhoso. Menos quando você fala mal de Betinho de Burn de Mito. Que o Timbó me indica coisas boas pra eu ouvir, eu sempre gosto. É. Tirando quando é... Nunca mais vou esquecer. É, nem sempre dá certo, né? Mas ele é o cara que tem... E do Corrida em Câmbio? Que tem mais... Corrida em Câmbio eu gostei, cara, inclusive. Ouvi por causa dele, hein? Mas o que eu vou indicar hoje foi algo que o Pedrinho do Thrash Metal me indicou, tá? Que é uma banda thrash metal suíça, que é uma das maiores influências do death, que é Coroner. Que, assim, cara, que porradaria gostosa, que musiquinha, que álbum top, né, de se ouvir. Que é o... Como é que é? O Mental Vortex. Cara, disquinho show de bola. E também eu vou dar uma outra dica aqui, que é dica cultural, né? É, que é... Como é que é, né? Night Oath, eu acho que é. Porra, é essa, irmão? Que chama? Que é um negócio que você faz pra. Que porra, cara, é um negócio essa? Que se faz com leite e aveia, é muito bom, fica a dica aí saudável pro jovem. Ah! Oatmeal. Oatmeal, isso é aí. Leite com aveia. É isso aí. É um. Mingau. Cara, é um mingauzinho que você faz de um dia pro outro. Escaldado. E é. Overnight que chama, o nome agora lembrei. Eu tava lembrando Night Oat, é Overnight que chama. Você faz com aveia, leite e muitas coisas gostosas. Fica um puta mingauzinho geladinho, pariu. Show de bola, saudável aí. Fica o Alex vai pegar Overnight, é. Isso aí é plano color, isso aí. Caralho. Não é plano color, não. Não é plano color, não. Vai se fuder. É saudável pro jovem aí. Suppose color. Suppose color. Isso é saudável. Fazer cocô direito é saudável também. Essa dica aí. A minha indicação, porra, é um disco que eu vi a galera pirando nessa semana, no lançamento da semana, inclusive. E eu vi a galera pirando e eu fiquei tipo meio assim, tipo, caralho, é tudo isso mesmo. E aí eu fui escutar e realmente é tudo isso aí mesmo. É um disco de uma das minhas gravadoras favoritas, que é a Pelagic Records. Que saiu essa semana, é um disco chamado Unmaker, de uma banda chamada LLNN. É doido mesmo. Porra, é muito bom. Cara, o bagulho é doido. Eu não sei explicar o estilo, eu sei que, mano, o bagulho é pesado e quanto mais o disco vai andando, mais pesado ele vai ficando. O bagulho é, assim, se tiver no rolê errado, consumindo substâncias de origem duvidosa, vai te dar um teto preto, velho, porque é realmente desgraçado da cabeça. E tá na regra, porque ele tem 39 minutos e 52 segundos, então ele tá na regra, tá provado, de ser um bom disco. Pessoal aí, tomou cuidado. E eu assisti um filme que eu achei muito bom nesse fim de semana, mas é mainstream pra caralho, mas vou falar, assisti Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. Achei eu gostei desse filme também. E olha que pra eu gostar de Tarantino, eu tenho que estar num bom humor descarado. Cara, eu ia falar essa do LLNN e fica a curiosidade. Se escrever LLN no Google, vai aparecer Lily Skinned. Então, cuidado. É LLNN. É, mas eu vou indicar uma banda chamada Messa. O álbum é o Fist for Water. É muito bom, cara. É um... Doomzão com uma mulher cantando, e por mais que existe 1 milhão de bandas de Doom com mulher cantando, essa banda tem aquele tompeiro a mais que você fala, putz, cara, conseguiram, acertaram. Então muito esse álbum bem. É muito bom. 2018 o álbum é muito bom. Eu gosto também. Vai ser uma experiência legal pra ouvir no Talo. Inclusive, se eu ouvir ele e o LLNN na sequência, fica uma experiência muito boa. Como o Alexandre vai indicar a final aí também, eu vou dar a minha indicação. Minha indicação é uma banda francesa que lançou um disco essa semana também. O nome da banda é Caralho Embaralhado. Não, o nome da banda é A Orlhac. É sério, se você desembaralhar as letras, dá caralho. É um palíndromo, né? A Orlhac. Não é um palíndromo exatamente, mas é um. Como é que chama? Um shuffle. Anagrama? Anagrama. Anagrama, exato. Eu confundi palíndromo com anagrama. Exato. Que eles lançaram um disco chamado Pierres Brulés. Indicado pra quem gosta de bandas como Nagulfar ou Aosof. Ou mesmo Anorexia Nervosa, só que sem a parte sinfônica da coisa. Achei um puta de um disco. E é isso aí. Antes só do Alexandre falar, eu lembrei de uma coisa. E esse eu acho que é realmente relevante. Eu fui, faz 2 semanas, eu fui na Bienal de São Paulo, né, Bienal de Arte, que rola no Ibirapuera. E eu realmente indico pra quem, tipo, tiver como ir e tal... E acompanhar, porque eles tiveram uma temática muito legal esse ano de mostrar contrastes da sociedade brasileira e o quanto que a presença das minorias, né, no país tem influência sobre tudo, tá ligado? Muito também sobre a manipulação de mídia. E aí teve uma intervenção lá que tinha lá que me chamou muita atenção, que era uma sala que rolava uma projeção lá que falava sobre o uso da música como um instrumento de tortura. Acho que o Metallica foi usado. Que já foi tá usado aí, lá no... Era usado pelas agências americanas. Foi usada... Tá dentro... não, e eles usam várias coisas, né? Dentre os instrumentos de tortura, as formas de tortura que existiam, a música ou o som, né, de modo geral, eram os mais efetivos, né, quando eles queriam torturar, tirar informação, esse tipo de coisa, e é um bagulho usado até hoje. E aí, inclusive, no meio do estudo lá, citam, né, que, tipo, o heavy metal era uma dos mais usados pelo alto índice de som, de barulho, de agressividade e tal, que infringia, né? E aí, tipo, não é só tocar, era tocar super alto, né? É um negócio invasivo mesmo. Podia ser aí... branco fazendo hip hop também, dá uma mesmo. Então, se você tiver a chance de ir na Bienal lá do Ibirapuera, vai lá e procura essa intervenção lá, que, mano, você fica pensando um pouco sobre a relação que a gente tem, né, com música e tal. Então, é interessante. Muito bem. E, cara, já que, antes de eu passar a palavra pro Alexandre, já que você falou um negócio, eu só queria lembrar de um caso específico que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio, que a gente não mencionou, mas que poderia ser mencionado em todos os aspectos, que essa banda é a maior decepção de todos os tempos. Eu acho que até a gente falou um pouquinho antes disso, que é o Six Feet Under. Chris Barnes, vai tomar no cu, depois que você saiu do Canibal, você é a maior decepção da história. Um abraço. Concordo. Assinado embaixo. E ele é chato ainda, hein? E o cara é chato ainda. Pois é, obrigado a vocês pelo convite, né? Obrigado também pela palavra final aí, pelo menos indicação final. Eu queria mudar um pouquinho daquilo que as pessoas esperam de mim, né? Que eu sou um cara que escuta mais death metal, black metal e tal. Então hoje eu vou sugerir 2 discos novos, um deles inclusive muito novo, mas eu vou começar com Pharaoh, que é o Faraó. Né, já que a gente citou aqui o Control Denied do Chuck, o vocalista que gravou aquele disco é o vocalista do Pharaoh, que já tem vários discos lançados aí com eles na banda americana de Power Metal. E eles lançaram esse ano o disco novo deles, que chama The Powers That Be. Mas é um disco muito bom, lançado em junho desse ano. Então, Pharaoh, The Powers That Be é a primeira recomendação. E a segunda, eu vou sair muito, muito, muito, muito daquilo que é esperado meu aí, porque eu realmente fui surpreendido essa semana com o disco novo do Felipe Andreoli, né, para vocês aí que gostam de progressivo também. Eu escutei o disco achando que ia ser uma merda e achei muito bom. Muito bem feito, muito bem. Eu tava na expectativa pra ver esse, eu não sabia se tinha saído ou não ainda. Pois é, saiu, dia 21 agora. Semana passada, né? Então eu escutei ele, escutei uma música que tinha saído, né? E essa música ela me pegou. Falei assim, pô, essa música tá muito boa, mas aí vem aquele esquema que eu falei, né? Não vou cair nessa do single, né? E aí eu fui escutar o disco já com expectativa baixa, mas eu gostei. O disco tem várias participações especiais, até do próprio Kiko Loureiro também, mas tem outros caras aí também dando participações, né? Mas eu gostei muito, e isso vindo de mim, né? Pra vocês que não me conhecem, talvez vocês não estejam muito surpreendidos, mas vindo de mim, eu provavelmente não indicaria isso com muitas outras vezes. E pra finalizar, né? Já que tem que escolher uma música, né? Fui pego de surpresa também, mas vou pedir uma do Oranssi Pazuzu, que é uma banda de black metal avant-garde da Finlândia, que é uma banda aí, ô Alex. Vou vê-los ao vivo em uma semana. Pois é, é uma experiência muito boa, eu também tive a oportunidade de vê-los. Tá aí uma banda, né Alex, que ainda não nos decepcionou, é um disco bom atrás do outro. Ainda. É, até então só descasso. É, com o disco novo. É, uma banda relativamente recente, né, mas que lança bastante, a cada 2 anos eles estão lançando disco novo. É, já tem mais de uma década, né. E considerando que o último deles, pra mim, foi o melhor deles, né? Então, eles ainda estão na escadinha, né? E agradecer novamente aí pelo convite. Obrigado. Então tá bom. Então é isso aí. Voltaremos aí em algum momento. E é isso aí. Alô!